Começando, começando a sua 285ª edição. E pela primeira vez eu falei sem perguntar qual era o episódio de hoje. Eu tô orgulhoso pra caralho. Cheguei chegando, bagunçando a porra toda. Nessa semana estamos aqui para fazer reviews de qualquer merda, com predisposição de qualquer merda, com ordem aleatória e roleta russa. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo, e nessa semana aqui com a gente tem o Elapis. Suco de melancia. Review de suco de melancia. Foda. Mas é de caixinha ou é feito na hora? Com semente. Me bebe. Nossa. De bike, Zona Sul. O Daigo. Mais um programa de reviews que eu não tenho a mínima ideia do que eu vou falar. Como sempre, como a vida. TNT, como nos filmes, como na vida. Acontece nos filmes. Acontece na vida. Acontece na vida. Eu não sei também do que eu vou fazer review, mas ao longo do programa eu vou chegar a alguma conclusão. Hoje tá bom, gente. Eu tava concentrada na lição, eu acabei de acabar de corrigir, então agora eu estou realmente feliz. Vai fazer review de lição. Review. Creem Deus, pai. Por favor. Essa prazerinha. E o Dr. Bode? Eu vou fazer um review dessa apresentação. A equipe tá meio desentrosada, a gente não sabe muito bem o que vai fazer, mas acredito que há potencial, porque sempre que o tema é avulso, o programa é bom. Exato. Somos veteranos na aleatoriedade. A gente traz. Somos veteranos do foda-se. No momento que a gente parou de gravar episódios nas coxas com os Brits. Mas tudo bem, vida que segue. Eu vou falar um nome aqui. Se ele entrar, entrou. Se ele não entrar, bota o som de um animal. Sei lá, bota o som de um pterodátilo. O loop infinito! Olá, senhores. Vou falar de hambúrgueres. O Senhor da Eternidade. Caralho, que lixo, Chicão. Você é um lixo, cara. E é isso aí, pra quem não... Não, não era isso que eu falava, eu buguei. E é isso aí, nessa semana nós vamos falar sobre qualquer coisa, embasamento de qualquer merda, sobre qualquer parâmetro. Tudo isso e muito mais. Essa foi a mais pobre de todas as aberturas que eu já fiz. Depois do Ximenes. Vamos fazer um review do Ximenes. Olha aí, olha aí. Não, mas gostei. Aí vocês vão ter que ter testado o cara. Ah. Opa. Eu tava falando do ônibus. Quer dizer, tava voltando do trabalho no ônibus. E eu tava ouvindo música. Não sei porquê. Comecei a ouvir He-Man. Aí eu pensei, caralho, por que que a leitura de e-mails, né, não começa sempre com Ximenes? E continua a música do He-Man em loop na leitura inteira. Pode ser uma atualização da vinheta, né? É, no final dos e-mails também tem moral da história, igual o episódio do He-Man. Aí vocês sobem na lambreta e vão embora. E passar, você fica pelo próprio Ximenes. Ximenes. E-mails agora? É claro que tem e-mails agora, seu vagabundo! Porque essa leitura de e-mails do Bastante Fogo em seu programa, eu gosto de... de joga em sua edição 285. Estamos indo longe demais, não se tenham! Mas aqui ao meu lado primeiro está o Senhor da Eternidade. A gente, tipo, já atravessou a linha e a gente continua puxando. É como procurar o fundo e sempre continuar cavando. Exato. Nunca desistam dos seus sonhos, crianças. Sim, e por falar em cavar, temos aqui o aquecedor de tuba que cava a sua própria cova ao mandar um e-mail maior do que normal. Ah, cara, não foi nem o décimo maior que a gente recebeu. Não, eu acho que o campeão ainda é o Tenjin. Com certeza. Olá, senhores do BFS, tudo bem em suas vidas? É sexta-feira, não há como não estar bem, meu filho. Cara, te falar que pra mim não faz a menor diferença. Eu não faço discernimento entre dias e sexta-feira é um dia tão ruim quanto qualquer outro dia. Mas fora isso, tá ótimo. Olha, a minha até que não foi ruim, não. Foi um pequeno divisor de águas nos últimos dias. Top. Significa que o resto foi uma bosta mesmo, né? Nervosamente. com a fúria do trovão. Mas um ótimo cast, gostei muito dos escolhas de vocês no programa passado. Permita-me também fazer parte da brincadeira e citar meus jogos preferidos conforme os critérios citados. Número 1, jogo subestimado. Este jogo nem é tão subestimado, ele acho que é mais desconhecido mesmo, com certeza é. Uma vez que jamais foi lançado no ocidente. Mentira, porque tem versão europeia. O jogo é Terranigma, um RPG de ação, lembrando muitos jogos como os da série Mana. Cara, ele é mais usadinha. Depende do contexto, do conceito de ocidente. Se for, tipo assim, a esquerda do meridiano de Greenwich. Quer dizer, sendo que essa esquerda já é uma esquerda muito deliberada e baseada num planisfério, mas de qualquer forma, a esquerda do meridiano de Greenwich for ocidente, teoricamente, ele não foi lançado no ocidente. Não, ele só foi para a Europa. Tipo, a língua inglesa o conheceu. E outras também. De qualquer forma, é um bom jogo, pelo que eu me lembro. É muito bom. Eu lembro que o gráfico dele é bonitinho. Eu gostaria de jogá-lo de novamente. Eu também gostaria. A história é simples, pelo menos no começo, contando a aventura do garoto Ark, tentando quebrar a maldição que fez com os habitantes de sua vila inteira ficassem paralisados. Essa missão faz com que ele embarque em um evento maior ainda, tentando trazer de volta à vida um planeta destruído. O jogo tem uma ótima trilha sonora e uma jogabilidade bem divertida. Recomendo todos darem uma atenção a esse jogo, concordo. Ele pode dar mesmo. É bonito também. Ele era aqueles jogos bonitos do Super Nintendo. Ele soa bem. Sim, ele é bonito. Número 2, jogo com melhor jogabilidade. Acho que um dos jogos que eu mais joguei foi o Castlevania Symphony of the Night, justamente pela jogabilidade. É um jogo que eu jogo e finalizo de tempos em tempos. É curtão. Em 4 horas tu já fechou. Se você demorar ainda por cima. Caralho. Sabendo que é 2. Que saco, jogo rápido. Não, você pode demorar, grindar, matar, fazer sidequest. Justo. Ir atrás do anel de Varda pra ficar bombadão. Justamente tomar um whey nervoso. Justamente por gostar das mecânicas dele, o combate, a forma de fazer magias. Mas por mais que eu goste do Symphony of the Night, acho que Castlevania Order of Ecclesia é um passo a mais. De fato, é. Ele é literalmente o fim de uma era. É o último Castlevania bom feito. Conseguiu pegar o que já era bom no Symphony of the Night e melhorar com a opção de combinações de armas e magias, explorar fraquezas de oponentes, etc. 3. Jogo que não gostou e acabou amando. Não é bem o caso de não gostar do jogo antes de jogar, porque geralmente eu sempre vou jogar um jogo com a mente aberta. Uh-huh. Aí eu tô pedindo claro. Correto. Uh-huh. Com certeza. Eu acredito em você, o aquecedor de tubo. Castro, não confio em você. Mas no caso de Final Fantasy VI, eu odiei o jogo da primeira vez que joguei. Que herege. É, não, aí você merece ser crucificado. Sim. Não sei porquê, mas acho que é porque eu era daqueles idiotas que acham Final Fantasy VII a melhor coisa que já fizeram. Explicou. Ah, tá. Você explicou exatamente qual é o erro. Joguei Final Fantasy VI no emulador de Super NES, que não roda o jogo direito, nenhum deles até hoje. Pois é. Nem consegui chegar na metade. Anos depois, peguei a versão de Game Boy Advance, que nem é a melhor, e dei mais uma chance para o jogo. Comecei-me a me apegar à história e aos personagens. O jogo tem alguns temas bem pesados, como a história do Saiyan, que passa boa parte do jogo com a culpa de não ter conseguido salvar sua família. Não só a família, o reino inteiro do cara morre. Pois é. Tadinho do Saiyan. É, e foda o medo, foda paralisante que ele tem de máquinas, que é divertido. Ah, sim, é top. Ou a Celis, minha personagem preferida no jogo. Sua e da torcida do Flamengo, se pá. Tentando se livrar dos erros passados quando lutava pelo Império. É, isso não é muito explorado. Você conta que ela literalmente se suicida, né? Tem isso também. Sim. Quer dizer, ela falha, mas ela tenta. Ela falha, mas ela tenta. E isso acontece se você não conseguir salvar o Cid com os peixinhos. Ah, é? Sim. Se você falha... Mas peraí, tem como ela literalmente morrer? Não, né? Ela sempre sobrevive. Não, ela sempre vai sobreviver. Ah. É mais simbólico, tipo, ela se mata pra renascer de novo e fazer direito dessa vez. Justo. Mas é engraçado isso, né, cara? Porque o jogo é, tipo, pesado pra caralho, só que como tem um monte de bonequinho retardado, você não leva muito a sério quando você é moleque. Mas Playmobil, como diz um amigo. É, Playmobilzinho. Mas nunca me exploraram o que a Celis realmente fez pelo Império, se ela matou mesmo tanta gente igual ela diz que faz. Ela pode só estar muito culpada e tal. Ah, sei lá, se ela não usou uma Slave Crown igual a Terra, se ela fez de caso pensado, seguiu ordens pela empresa, é pior ainda. Sim. Jogo fantástico, não é à toa que roubou o lugar do 7 como meu jogo favorito da franquia. Na verdade, hoje em dia eu acho outros jogos da série melhores que o 7. Isso é um menino esperto. Sem dúvida. Livrou-se dos preconceitos e dogmas da infância e da juventude. Gostaria muito que eles fizessem um remake do Final Fantasy VI. Isso eu chamo de carta trunfo. Na hora que tiver dando merda, eles vão fazer. Sim. Aliás, eles não estão fazendo o 7? Sim, que é gastar a primeira carta trunfo. O 6 é pra salvar mesmo. Ah, sim. O 6 é quando foi o fracasso do 7. Exatamente, que nós achamos que vai. Pelo menos do jeito que fizeram o Final Fantasy IV para o DS. Faço votos. Ainda mais que hoje sairia até mais bonitinho. Ah, eu acho bonitinho o do Final Fantasy IV, bem mal, o remake que eles fizeram. Uhum. Mas você viu com aqueles gráficos meio 3Dzinho, que eles têm tamanho normal nas batalhas, cacete? Sim, é disso que eu tô falando. É, porque tem a versão do PSP que é meio elusiva, que ela só parece um Super Nintendo Remix. Ah, não. Tô falando uma que é 3Dzinho mesmo, true. Ah, então você viu a correta. É que tem mais coisas até. Sim. 4. Desenvolvedora de jogos preferida. Mais merda que a Capcom faça. O negócio dela justamente pelos jogos que ela fez na era 16 e 32. É o popular, tem moral, então pode cagar. É por isso que nego compra jogo da Blizzard até hoje. Sim. E da Capcom, né? Tem moral. Tá, é, a Capcom tá surfando nessa onda faz uns 20 anos quase. Aliás, saiu a bosta do Marvel vs. Capcom horrível? Saiu. E é bom? Ele é gostoso de jogar, mas é feio e ordinário. Ele é exatamente o que a gente pensou, então. Exatamente o jeito que a gente pensou. Perfeito. Adoro jogos da franquia Street Fighter, Resident Evil e por muito tempo minha franquia favorita. Apesar do 6 ser minha decepção suprema nos games, a série ainda tem um saldo positivo. GG apoia. Pena que às vezes ela simplesmente esquece as suas franquias. Às vezes não, é o tempo todo. Só existe Street Fighter Resident Evil pra essa porra. É, mesmo assim, cagado. Uhum. Igual a série Mega Man e Breath of Fire. Porra, faz que tá sem. Breath of Fire forçou muito, sério mesmo. Tá longe, nós estamos longe. É. O mais incrível que pareça, a empresa ainda tem créditos comigo. Se chama Mulher óculos. De Malandro o nome. É, tira o óculos da nostalgia, compadre, tá foda. 5. Jogo clássico favorito. Esta é difícil, porque pode mudar de tempos em tempos. Mas eu acho que é Metal Gear Solid. Polêmico. Porra, muito polêmico. É o jogo que me fez jogar com o dicionário do lado para entender melhor a história e também pensar em como um jogo pode ter tantas possibilidades de jogabilidade que fazem você querer testar coisas novas. Quando terminei pela primeira vez, eu comecei de novo na mesma hora só para tentar fazer as coisas de um jeito diferente. Try hard? Muito. Crente aos pais. É aquele canal, se vê que é aquela pessoa que aproveita a fita, entendeu? Quer dizer, fita é CD na época, mas de qualquer forma. Você compra a porra do CD, aí você fala, caralho, eu vou usar esse CD até ele acabar. Vou fazer tudo que tem nessa porra desse jogo. Eu vou furar essa merda Sim. de CD. Porque isso na época que não tinha nem platinar, né? Agora depois que criaram o ato de platinar, aí ficou mais feio ainda a situação. Mas nesse caso, a primeira vez que eu zerei Metal Gear Solid, eu não mexi com esse jogo por quase um ano depois. Fez bem. Tipo, aliás, eu terminei e falei, acabou. Fechei, de longe. O certo é você terminar e jogar no lixo e pronto, acabou. Que é isso? Jogos descartáveis. Sim. Joga fora, joga pra dar pro amigo zerar. Não. Um dia eu retornarei. Não virei nenhum fã da série e hoje em dia não tenho paciência alguma para jogos de espionagem. Mas o Metal Gear Solid marcou uma época bem legal da minha vida. Que bom pra você. Valeu, pessoal, por ler este e-mail. Continue com um ótimo trabalho. Um forte abraço para todos vocês e até. Como é que ele sabia que a gente ia ler o e-mail, cara? Se a gente não tivesse lido. Se a gente não tivesse gravado hoje, ficaria pra semana que vem. Ah lá, por exemplo. Enfim, o Bastian. Já recebeu o e-mail do Bastian? Eu tô meio amnésico, eu confesso. Daí. Não, ele se autodenominou-se. Ah, ele se autodenominou-se. Ah, tá bom, perfeito. Olá, amigos queridos, aqui quem escreve é o Bastian. Sim, meu nome verdadeiro é Bastian. E esse apelido eu recebi de vocês. Ah, foi a gente que deu esse apelido. Eu lembro quando a gente deu esse apelido. Ah, tá. Foi o único apelido. Um bom nome. A gente condecorou ele como o único apelido que não é filho da puta no universo. Ok. Por que era Bastian? Porque ele é o último bastião de alguma coisa? Não me lembro. Era algo assim. A gente tinha um motivo, eu lembro. Bom, enfim. Ouça os programas anteriores. Antes de mais nada, parabéns pelo excelente trabalho e gostaria de dizer que fiz questão de criar uma conta no Patreon para ajudar de alguma forma o trabalho de todos vocês. Sim, é por isso que você recebeu o nick que não é filho da puta, porque você não é filho da puta, viu? Você está pagando. Quanto ao assunto do cast em si, gostaria de também citar alguns jogos baseados na lista que foi discutida. Olha só, vamos lá. Jogo subestimado, Forbidden Siren. Caralho, nunca ouvi falar dessa merda na minha santa vida inteira. É jogo de terrorzinho japonês PS2. Parece mesmo. Aqueles jogos os clássicos do PS2, tinha uns 150, mais ou menos. Tipo isso. Excelente jogo com temática japonesa, onde controlamos... O que que significa temática japonesa, Daigo? Vamos lá, traduz. É coisa tipo Fatal Frame, tipo Ringo... Então tipo, é tipo um jogo de terror estilo japonês de fazer terror, é isso que ele quis dizer. Tipo isso. Eu desrelacionei o gênero do gênero, enfim. Terror japonês. Onde controlamos diversos personagens com histórias interligadas. Parece maneiro. Tipo Heavy Rain, vamos dizer assim. Só que não. A trama envolve aliens, zumbis, shibitos. Que caralho é um shibito? Daigo, traduz aí. Shibito é um vilão do tipo, não, do jogo. É um cadáver reanimado com a alma zumbi. De outra pessoa. É, só que é com a alma de outra pessoa. Então tem inteligência, é eloquente, digamos assim. Entendi, é um cadáver, só que ele não é ele mesmo. É o cadáver de outro bicho entrando num bicho. Não faz o menor sentido. Por que alguém faria isso? A alma de outra pessoa entrando no cadáver de outra. Por que isso? Por que ele entra no cadáver da própria? Ué, porque tava já perdeu podre? O corpo próprio. Que já tava podre? Não, perdeu o corpo próprio, não tem acesso, tem um corpo morto ali, vamos nele, né? Entendi. E eles podem ficar trocando de corpo também? Vários corpos. Sim, você não mata essas pragas diretamente. Enquanto tiver corpo, eles estão lá. Top. A série possui 3 jogos, sendo que o último saiu para PS3. Caralho, não sabia da existência de tal coisa. Não, do PS3 eu não conheço, não. Só joguei os 2 de PlayStation 2. Conheço poucas pessoas que jogaram e gostaram. Bom, concordo, porque eu nunca ouvi falar literalmente. Não que eu esteja inteirado em jogos de terror, é um gênero que... É um dos poucos gêneros que eu realmente não ligo. Não sei porquê. É, esse bom desses jogos de temática japonesa, como ele disse, é que você realmente se sente meio indefesa, meio Clock Tower, assim. Pô, você não tem métodos, Clock Tower. É, você não tem métodos de defesa ali sempre à mão, sacou? Tô ligado. É maneiro isso. É estranho, tipo, eu nunca... Eu jogava, quando era pequeno, jogava Clock Tower, sei lá, Alone in the Dark, os jogos antigos de terror. Depois de um tempo, eu simplesmente parei, não sei se foi porque eu fiquei meio cagado. Eu lembro que uma vez eu joguei Fear, que é uma merda, por sinal. E aí eu fiquei cagado, alguma porra que aconteceu no jogo. Sei lá, ficou escuro e apareceu um monstro. Eu falei, ah, não vou jogar essa merda não, que se foda. se foda essa merda. E aí eu nunca mais voltei a jogar. Eu tentei jogar aquele... Caralho, um indie famosinho, relativamente recente, que também era, também você não fazia muito, você também não tinha muito o que lutar, você só andava, era FPS. Caralho, tinha uma que fizeram até uma continuação, que era meio Lovecraftiano. Caralho, Dai, seu merda, você que lembra essa coisa? Não, não lembro esse nome. É, foda-se. Enfim, eu fui jogar e achei uma santa bosta. Porque você não fazia nada no jogo. Não tinha nem puzzle, nem nada. Não tinha monstro. Tipo, de vez em quando... Você só andava e tentava não morrer. Eu acho que eventualmente aparecia um monstro. Mas aí no início não tinha porra nenhuma. Só tinha, tipo, de vez em quando balançava umas coisas, tá ligado? Parecia que você tava jogando um filme de terror. Você só anda e tem aquele sustinho. Aí tem uma coisa muda. Aí às vezes aparece uma coisa na tua tela, assim, você... Só que... Ai, caralho! Não era nada. Aí é isso. Parecia que não fazia nada. Você tinha que ficar juntando, tipo, umas paradas. Era um saco. Aí eu também desisti de tentar. E agora eu baixei essa merda desse Outlast, que tá de graça. Não sei se ainda tá, acho que essa altura do campeonato não tá mais. Não, eu tinha visto que tava. Mas tava de graça, aí eu baixei, vou ver, vai ser minha nova imersão no mundo de terror. Store, né? É, Rumble. Enfim, melhor jogabilidade. Fury, sei lá como é que fala isso. É Fury mesmo. É Fury mesmo. O jogo envolve apenas batalhas contra chefe, já gostei. E posso dizer que platinei com muito orgulho. Então é tipo aquele... Como é que é o nome? Aquele jogo famosinho? Cara, eu tô com um branco hoje, acho que eu tomei muito sol. Não, é um espadeiro, tipo meio Devil May Cry, mas com a jogabilidade meio diferente assim. Então é um espadeiro, sempre enfrentando outro nego armado e tal. E altos parry, uns lasers que você tem que desviar com a espada... E os especial bolado, que você sai cortando o cara todo, e estilos de espada, e por aí vai. É uma ação ininterrupta, é meio espada contra bullet hell, assim. Eu lembrei do que eu queria falar, que era Shadow of the Colossus, mas aparentemente não tem nada a ver mesmo, não. A única semelhança é que você só enfrenta chefes. É, você só tem chefe pra você. Esse Fury, ele é mais um... Bullet hellzão de boss. É um bullet hell, com só porradaria. Que você não atira. Eles é que atiram. Parece interessante. É bem bacana. Ele ficou um bom tempo de graça na PSN. A jogabilidade envolve dashes, golpes. O que significa de graça na PSN? Você tem que pagar, né? Aquela porra daquela mensalidade. É, você paga a PSN e você baixa os jogos da graça. Ah, que se foda. A jogabilidade envolve dashes, golpes de espada, especiais, tiros, lasers, parry e muito mais. Saiu de graça na PSN. Parry é sempre legal, né? Uhum. Pensei a que parar. Não. A parar. Pensei que não ia gostar e gostei. Street Fighter V. Sei lá, o Street Fighter V vamos chamar ele de jogável. É, sei lá, eu não fui muito com a cara, não. É, sei lá, é divertido, mas, sei lá, me empolga cada vez menos. Ele me afastou. Após ouvir tantas críticas e comentários dizendo que o jogo não tinha vendido tão bem, pensei duas vezes antes de comprar. Como o jogo estava super barato, por volta de R$50, resolvi dar uma chance e não me arrependi. Bom, justo. Eu já achei ele por 30, sério. É? Caralho, como caiu? Mas aí tem que comprar 1 milhão de DLCs dos bonequinhos que você quer. Você vê que dá pra grindar, né? Dá. Tem mais, mas saco. O problema é que, tipo, pegar o jogo agora, você só vai jogar ele daqui a 3 dias, né? Por quê? De tanta coisa que a máquina vai baixar pra pôr nele. Ah, sim, tem isso também. Melhores desenvolvedoras. Naughty Dog. Naughty Dog é do Uncharted, né? Uhum. E Cachorro Sujão. Gen Design, eu não faço a menor ideia, que porra é essa. Menos, não faço ideia. Tem que googlar aqui, vamos lá. Vamos ver o que eles fizeram de bom. Japonesa, essa bosta. Koto. Last Guardian e Shadow of the Colossus. Tá, beleza. Tá fechado, pronto. Ah, eles são o Team Ico, então. É. Mesmo que os jogos sejam ruins ou fracassos de crítica, que não é o caso dos jogos da Gen Design, nem em nenhum dos sentidos. Quer dizer, talvez Last Guardian tenha sido? Não sei. Não, ele acho que ele vendeu bem. É. O que não é o caso, eu compraria e faria questão de experimentar os produtos dessas empresas. Justo. O que a Naughty Dog soltou além de Uncharted? Crash Bandicoot? É? Sim. Eu não sabia disso. Mas eu acho que é só isso também. É, isso e uma porrada de Uncharted. Ah não, Last of Us também. Ah, Last of Us, verdade. É. Então tá, são 3 coisas. Ah, mas pelo menos eles acertaram em todas, né, I guess. Melhor do que você soltar um monte de merda e ser tudo uma bosta. Se você pensar... Apesar de que o começo deles é muito sombrio. Ah sim, não, tô falando dos famosinhos. É. Não, o começo deles é extremamente sombrio. Não sei, talvez você não conheça, que é 3DO, eu não sei se você chegou a encostar num 3DO na sua vida. Não, eu nunca sequer vi o formato de um 3DO na minha vida. Ah, o 3DO era uma caixona feia pra cara, pesada. Uma vez ele caiu no meu pé quando eu trabalhava em locadora, caralho, meu chofeio. É, teve um jogo de luta que eles fizeram, tipo Mortal Kombat, assim, com aqueles negro fotografado. Nossa, que delícia. Chama Way of the Warrior. Um dia você joga essa porra no YouTube e começa a rir já. Pelo amor de Deus, que jogo horroroso. Jogo de merda. E eles queriam, sei lá, colocar trilha sonora de alguém famosinho. Aí eles pegaram uma música do Rob Zombie. Uma música do Rob Zombie. Acho que é nem do Rob Zombie, do White Zombie. É do White Zombie ainda. Acho que é do. É daquele disco lá que todas as músicas. O único disco bom do White Zombie. Não. É aquele disco que todas as músicas são feitas com a mesma levada. Tipo, uma música termina onde a outra começa. É o Astro. Não, caralho, como é que é o nome? Não, Astro Creep 2000 não é ele. Foda-se, eu não me lembro o nome do CD. Deixa eu ver aqui. Eu já vou nele agora, pera aí. É o... Cadê essa porra? Ah, é o Sexorcisto. Sexorcisto, é isso que eu queria falar. Eu falei o outro, não sei porquê. Enfim, é o único CD bom do White Zombie. Não, eu gosto do Astro Creep também. Eu gosto da música Astro Creep, o resto também eu gosto. É uma faixa só. Que toca o jogo todo, até os créditos. Top. É muito horroroso. Qual é a música, by the way? É aquela única que tem clipe do Sexorcisto. Black Sunshine. É ela mesmo. Essa música é maneira pra caralho. Mas ela deve ser um saco, porque ela tem um riff repetitivo, então se você repetir essa merda ad infinitum, deve ser uma bosta. Enfim. É o... aquela porra o tempo todo. Delicioso. Eu fiquei com raiva de White Zone numa época que eu gostava pra caralho da banda. Você também não é obrigado a jogar jogos merdas do 3DO, né? Não era, mas o problema é que aquela bosta era o único jogo de luta do 3DO. Então o povo só jogava aquilo. Porque na locadora onde eu trabalhava não tinha Super Street. Às vezes você tem que só aceitar a derrota. Enfim. super abraço e até mais. Super abraço para você, Baixa. Observação: acompanhar a transmissão do Sonic 2006 foi muito engraçado e percebi que o Daigo manja dos animes. Infelizmente, é uma falha de caráter grave, mas é verdade. Vamos com calma. Eu manjo anime velho. Tá bom. O que fazem hoje em dia não me interessa de jeito algum. Bota fé. O terceiro e-mail de hoje é do Sensui Misantropo. Longos dias e belas noites, pai Daigo de Ogum. Minha avó ficaria extremamente contrariada em ouvir isso, porque se isso não é um princípio de AVC, então só pode ser uma recepção espiritual. Ainda mais que ela é médium. Nossa, ela ficaria putíssima de ouvir isso. E senhor do câncer oculto, porque é oculto até você ir ao médico. Verdade. Normalmente é o Sensui Misantropo perturbando a paz interior nessa leitura de e-mails. Não existe paz, meu filho, em lugar nenhum. Sim. Ah, essas listas de melhores jogos de todos os tempos. Eu até gosto de ver algumas delas só pra rir dos comentários que elas costumam gerar. Sinto-me como um imperador num camarote privativo assistindo fanboys se digladiando em uma arena. Caralho. um narizinho em pé. A estupidez humana ainda é uma das poucas coisas nesse mundo atual que ainda me fazem rir genuinamente. Até que era, mas agora eu fico meio triste quando eu vejo muita estupidez junto. Pois é, cara. E é muito frequente também, né? Tá ficando cansativo a estupidez humana. Tipo, você olha e fala, para, pelo amor de Deus. Para de se bater. Gostaria de defender a senhorita Jéssica no que diz respeito a Metal Gear Solid. O jogo é ótimo, mas no entanto é péssimo para se ficar vendo alguém jogar. Ah, mas porra. Ah, é, ok. Ficar de carona, não ficar de carona em videogame é foda. Não, depende do jogo. Eu tenho jogos que são legais de assistir. Eu achei tranquilo assistir nego jogando Metal Gear. Principalmente se o jogador pensa que está num shooter com visão aérea. Com aquela câmera é meio difícil mesmo. Quase dropei este jogo por passar experiência semelhante à dela. E na minha opinião, todos os jogos stealth têm esse lance serem extremamente chatos de ver outra pessoa jogando. Que nada. Ver o ninja inimigo jogando Metal Gear Solid. Essa porradaria? O Peace Walker. Não, ele é o Rambo. Mas hoje em dia dá pra jogar Metal Gear assim? Ah, ele jogou o Peace Walker no Rambo e foi maneiríssimo. Mesmo porque... Ele nem fazia os esquemas de melhorar a base, construir arma melhor. Foda-se, isso aí cair na porrada. Ele teve que enfrentar o Metal Gear quase na unha no final. Dá soco no Metal Gear. Teve uma hora que ele tentou, foi pisoteado e morreu, foi maneiríssimo. Como recomendação pessoal de jogo relativamente recente, eu gostaria de mencionar a trilogia Trails in the Sky, um JRPG meio obscuro. Que pra mim lembrou muito Final Fantasy Tactics, só que mais amigável no modo de aprendizado de mecânicas. E com uma trama tão ótima quanto, na minha mais sincera opinião. Eu nunca joguei Trails of the Sky. Não, eu sempre coloquei na minha lista do Steam de lista de desejos, sei lá como é que chama essa merda. Só que ia esperando alguma promoção pra comprar. E aí eu nunca vi uma promoção boa na minha vida. Aí eventualmente eu só tirei da minha lista e foda-se. Sei lá, mas eu tinha curiosidade de jogar. O que eu ouço desse jogo é que ele é um waifu fest do caralho. Ah, todos os jogos de RPG japonês hoje em dia são, caralho. Não tem como fugir disso mais. Ah, mas se ele tiver umas mecânicas maneiras, a gente releva. Pois é. E isso não nada mais. Abraços para todos os envolvidos. Dinheiros. E o poder do Black Onyx esteja conosco, com todos nós. Com Black todos. Onyx. Capiroto funcional, mano. Isso já tinha antes. Acho que tinha. Tá virando comum fazer tipo, uma criatura e depois um adjetivo, né? Parecendo, tipo, capiroto funcional, sensui misantropo, como é que é? Misantropo, licantropo, tinha um outro também. É, o licantropo, filantropo. Licantropo, filantropo, o que mais tá tinha? Tá virando Mega Man X, né? São os refliroides. Ah, pode crer. Enfim. Salve, Daigo e senhor da desmoralidade. Aqui, honrando o profano... Eu adoro que as pessoas, cada pessoa tem um nome diferente pra mim, isso é fantástico. Você vai... Várias pessoas agora. Aqui honrando o profano pacto dos e-mails e dando continuidade à zoeira que quem voz escreve novamente é o humilde demônio trocador de letras, o capiroto funcional. Grande capiroto funcional. Entre o retorno em grande forma do glorioso Porco Espinho e a comemoração dos 30 anos do clássico das rodoviárias e destilando ódio pelas listas que não influem porra nenhuma, estou acompanhando esse podcast cheio de jogos e diversão. Na parte de sugestões, alguma possibilidade de um cast sobre a trilogia do Batman Arkham? É uma trilogia? Eu achava que tinha pelo menos 150 jogos. Não, tem alguns extras aí, não dá pra ser trilogia, não. Porque seria o quê? Arkham, Arkham City, Arkham Knight? Não, porque tem o Arkham Origins, são quatro. Então ele que tá errado, não é uma trilogia mesmo. Sim, é uma trilogia de quatro. Vamos fazer um esquema meio Douglas Adams agora. Pode ser. Enfim, eu sinceramente acho um saco esse jogo do Batman, cara. Assim, o primeiro tinha paradas interessantes, só que o combate é a coisa mais brain dead do universo. É, tipo, não, tem coisa pior. Cara, eu não consigo pensar num sistema de combate pior do que do Batman, de cabeça. Olha. Que seja mais chato e menos divertido. Enfim, eu acho, sabe quando você prefere ficar olhando pro teto? Mas fora isso, tinha aquelas mecânicas de investigação e tal, que era maneiro. Né, o modo CSI portátil do Batman. É, só que, porra, aí tinha merda. Aí ele tinha aquela merda de que todos os chefes do jogo eram iguais, literalmente. Era um monte de variação do Bane. Era o Bane assim. É mais variadinho. Não, tirando, eu lembro que teve um chefe que era o. caralho. Como é que é o nome daquele boneco? Scarecrow. Não, Espantalho. Espantalho. Só que não era bem um chefe, né? Era tipo uma fase que você tinha que fugir do espantalho e tal. Que era maneiro. É, que você tá afetado pelo gás do medo. É, agora chefe mesmo era sempre um boneco gigante que você tem que porrar. Até inclusive o Coringa. O Coringa é um boneco gigante que você tem que porrar. Tá, aí... Não, o Coringa toma Venom. É, toma Venom pra virar o Bane. Beleza. Enfim, e aí todos os outros pra mim pareceu mais do mesmo. Tirando o lance que tinha que você dirigia o Batmóvel, que era maneiro. É, isso é no Night, Arcanite. É, fora isso era... E o jogo te merda. Impede de atropelar pessoas, é interessante notar isso. Justo, você é o Batman. Você não, o Batman não mata. Sim. Se você não tem nenhum valor moral, o jogo enforça em você, seu merda. Sim. Até se você usar mísseis e mirar eles nos bandidos, o míssel sempre explode perto, pra que o cara voe pela explosão e não seja atingido diretamente. Irado. É assim que o Batman luta, viu? Mirem-se no exemplo do Batman. É, mas se você jogar com capuz vermelho, você mata sim. Ah, mas aí, porra, aí tem que matar mesmo, filha da puta. Mata tudo. Enfim, sobre RPGs, os senhores chegaram a jogar Divinity Original Sin? Cara, eu ouvi falar, mas eu não joguei por motivos que eu fui violentamente traumatizado pelo Divinity Dragon Commander. Tipo assim, o jogo roubou minha vida. Sério mesmo, ele me estuprou. De tão ruim que é. Que isso? Cara, que jogo ruim. E é, tipo, mas você não quis olhar. A história foi a seguinte, eu li sobre o jogo, e aí, tipo, ah, tinha todo um lance que você era um comandante dragão e que você controlava várias paradas na nave, e, tipo, várias mecânicas iradas, e aí você podia casar com as mulheres, e você fazia não sei o que, você aumentava a sua reputação, criava amizade com seus comandantes, sei lá, tinha uma parada toda profunda. Aí eu falei, porra, irado. Aí eu perguntei pro Demartino, Demartino, esse jogo é bom? Aí ele falou, cara, muito foda esse jogo, muito bom. Ih, caralho. Aí depois eu fui descobrir que ele nunca tinha jogado, mas enfim. Ah, meu beleza. Deus. Que é clássico dele, ele fala assim, ah, o jogo é bom, nunca jogou. Aí beleza, aí eu fui jogar... E, tipo, por um lado, ele tem umas mecânicas maneiras, só que é o seguinte, ele não te diz nada, não tem tutorial de porra nenhuma, o jogo só te joga lá. E, tipo, fora... Faz aí. Oi? É o faz aí. É o faz aí, exatamente. E é isso, fora as coisas que você faz na base, tem lá, tem legal, você conversa com os bonecos e tal, com os comandantes. Fora isso, ele é tipo um jogo de estratégia normal, RTS, só que pensa numa versão com câncer de um jogo RTS. É tipo isso? Uma mecânica horrível, horrível, horrível. É tipo aquele jogo, caralho, como é que é aquele jogo de robôzão RTS que tinha? Clássico. Jogo? Não, mais recente, ocidental. Ocidental, ainda por cima? Ah, que merda, eu tô com a memória um lixo, enfim. Porra, não vou saber. É tipo aquele jogo só que com câncer. Caralho, que e delícia. E aí o jogo é muito ruim, muito ruim, muito, muito, muito ruim. E eu perdi R$20 de bobeira, fiquei traumatizado com a série Divinity. Mas eu já ouvi falar muito bem desse original sim também. Enfim, ele diz aqui. É, eu ouço falar muito dele, eu só nunca tive interesse real pra chegar e pegar e jogar. É, nunca me deu o trabalho também. Ele diz aqui, eu ouvi falar muito bem sobre esse jogo, vale a pena mesmo jogar? Não sei. Não sabemos. Se for que nem Dragon Commander, não vale. Se for outra coisa, vale. Só isso por enquanto, abraços infernais para todos. Abraços, Capiroto. Abraço. Abraços do Satanás! Abraçar o Capiroto é sempre uma boa prática. É o clássico, né? Tu foi pro inferno, abraço o Capiroto. Já tá na merda. Pois é. E o último e-mail desta leitura é o KVP. Fala, galera, escreva este e-mail para falar especificamente de uma frase do Dr. Ilapso. Que pena que ele não tá aqui. Eu gostaria que defender, ele repassasse, né? Isso. É. Ele disse que o Smash Bros. De Wii é um jogo muito ruim. Eu discordo. Nunca gostei muito de Smash Bros. O de N64 achava a jogabilidade uma merda. Os controles simplesmente não respondiam de maneira intuitiva. No de GameCube, isso melhorou bastante. E não me senti incomodado a jogar. E o de Wii é a mesma coisa, só que mais personagens. Não entendo o motivo do ódio. Pra mim, é só mais do mesmo. Como atualização no hardware. Curto. Direto. Temos algum jeito de responder isso? Ou a gente não se importa? Cara, eu acho... A gente simplesmente não se importa, mas eu acho os Smash Bros. Do Wii o pior deles também. Disparado. Quer dizer, esse último agora é o Wii também, né? O Wii U conta como Wii. É, 3DS e Wii U, né? Ah, enfim, eu acho os dois últimos bem bostas em comparação com os outros dois, com o do GameCube e o do 64. Agora, eu não tenho como dizer se isso é babaquice minha de nostalgia ou se é... Eu não posso dar fatos, entendeu? Objetivos pra explicar isso. Eu simplesmente acho o antigo melhor e muito melhor. Quer dizer, uma coisa que é fato que eu não gosto, que começou no GameCube, é essa viadagem de cenário mutável, que fica acontecendo viadagem no cenário. Isso me irrita um pouco. É tipo, às vezes é divertido porque causa situações engraçadas, mas ele te detrai da luta em si, que eu acho que deveria ser o mais importante. Porradaria caótica. Ah, sei lá, acho que é só pra adicionar mais caos. Pois é, pra ficar cada vez mais... A verdade é essa, o jogo tende a ficar cada vez mais no-skill. É, bem isso. Cada vez menos fatores que você não controla. Você confia só no randômico, tipo, ah, aquele cara vai ser atropelado, tipo, mais ou menos agora, e pá! Sim. e toma uma bomba ou quebra um pedaço do cenário, o cara cai sem muita reação. Enfim, te fodam. Vai dar. Isso é legal. Não, isso é legal pra quem assiste o jogo, não pra quem tá jogando. Pois é. Enfim, é uma bosta mesmo. Mas o que eu joguei no 3DS eu achei até bacaninha. Eu também só joguei de Little Mac. Ah, é boxer. Ou de boxer. Top. A moral da semana é pratiquem boxe. Pratiquem boxe. A moral da semana é essa. Você mora no Rio de Janeiro, não saia de casa. É, tá foda, né? Ah, de vez em quando tem mais granadinha. Fora isso, nada. Caralho, granadinha, os fuzil. Linda, né? Que é isso? Pray for you. Porque logo mais... tem mais... e tiro, porrada e bomba. Explosões. Violência. Yeah, violência. Regras serão inventadas ao longo do caminho ou ele vai ser completamente anárquico? Sei lá, vocês veem tanto Rick e Morty, vocês já estão meio acostumados com anárquico, né? Anarco podcast. Então vamos anarco, lá. Foda-se. É, o Ilapso veio aqui em casa e ele viu que eu tenho uma caixinha do Finn, do Adventure Time, que é onde hoje eu guardo os dadinhos da vitória. Nessa caixinha hoje tem um dadinho de mini GURPS, um dado de 6 lados normal vermelho, o dado de posições eróticas, não, de lugares eróticos pra fazer coisas, e uma pedra bonitinha que não tem nada a ver com dado. Qual é deles eu jogo? E tem também os votos da Flórida na eleição de 2000. Oh, meu Deus, Al Gore ganhou! Ô, PH, essa caixinha, ela é na moral? Você sabe qual o lado é a orelha esquerda, direita ou a cara do fim? Você podia jogar a própria caixa, já que o clima é anarquia. Caralho. Porra. Boa, Neck. Boa. Vou jogar a caixa então. Meus amigos, a primeira pessoa a fazer um review... A regra é clara. Eu vou definir essa merda agora e foda-se. A primeira pessoa vai fazer review de qualquer coisa. A segunda pessoa vai fazer um review de alguma coisa que lembrou, dado o review da primeira pessoa. Valendo! Ai, caralho, não deu muito certo. Peraí. Ok. Ele vai quebrar essa merda, não vai? Não sei como é a caixa, eu falei sem saber. Mata! É Jéssica Pinheiro. Eu? Prova, review de prova. De prova. Crem Deus Pai, não. Cara, sabe que o Rafael, meu sócio, ele, em algum das investidas dele, lá no começo, né, como stand-up, um dos textos dele era sobre erros que alunos cometem em prova. Ele, à época, já dava aula de física para ensino superior, e aí ele contava casos como questões, por exemplo, um goleiro, para defender uma bola, desfere, né, uma parábola, não sei o que lá, bababá, para ir de contra a bola. Calcule quanto o goleiro se deslocou. E aí o aluno colocava, tipo, menos 5 metros. E o goleiro afundava no chão, né? E aí é basicamente o fato de que muitas vezes falta ao indivíduo que está na condição de aluno uma coisa muito simples chamada bom senso. Sim. E muitas vezes é só isso. Eu dei uma bronca nos meus alunos esses dias, porque eu tava... O que que foi que eu perguntei? Era alguma coisa de entrevista de emprego, assim, a aula. E aí eu comecei a perguntar pra eles algumas coisas, e eles só falavam, tipo... Ah, good posture. Ah, tipo, boa postura. Aí eu, tá, e o restante da sentença? E aí, você só vai falar isso e esperar que eu, né, que eu deduza o restante da frase? Aí eu dei uma bronquinha neles. Eu falei, gente, vocês têm que falar uma sentença inteira. É. Não adianta só me falar um tópico e depois deixar pra eu imaginar. Se vocês colocarem isso na prova, eu vou dar, sei lá, metade da nota ou zero. É a turma de fundamental, né? Primeiro aninho, né? 6 anos, né? Essa, né? É, eles são adolescentes, cara. Mas eles estão, tipo, sei lá, no nível intermediário. Eles já sabem falar inglês e me entendem plenamente inglês, então... Ia ser engraçado se fosse a turma de 6 anos. Você tendo aula sobre entrevista de emprego. Não são kids, não, porra. Prepare seus filhos para o mercado de trabalho desde cedo. Não. Esses dias eu dei uma bronquinha neles com isso. Vamos lá, meu review. Não sei o que eu faço review. Caramba, Gegé, tem tantas coisas lindas e maravilhosas nessa vida que você pode fazer reviews. Uma delas é jogo. O que você tem jogado? Cara, esses dias eu joguei o Marvel vs. Capcom Infinite. Olha só, você jogou? Eu joguei esses dias, lançou tipo ontem. É, eu joguei, eu fiz um review, tá lá no New Game Plus, só vocês acessarem lá. Pode ler o seu review se quiser. É, não, o meu review escrito tá lá no New Game Plus, só vocês acessarem lá, dependendo de quando vocês ouvirem, ainda tá na capa do site. Se você demorar muito pra ouvir, provavelmente não, então você vai lá no menu de análises e procura. Mas eu gostei, mas eu esperava muito mais, então eu fiquei um pouco decepcionada. Tipo por quê? Porque você espera quando você tá esperando o Marvel's Capcom? É que assim, eu joguei a demonstração, né, que saiu no E3, e eu achei os gráficos feios pra porra. Mas a jogabilidade tá muito boa, tá muito gostoso de jogar agora. Eles deixaram muito mais acessível, mas as pessoas têm que tomar cuidado, porque eu tô vendo muita gente falando em review que tá muito mais acessível, mas o jogo agora tem um modo de combo automático. Então você só fica apertando quadrado, quadrado, quadrado, e o boneco meio que faz o combo sozinho, entendeu? Então eu não sei se as pessoas prestaram muita atenção nisso. Eu espero que sim. Eu estou tendo muita boa fé nas pessoas as quais eu li os reviews, que elas realmente prestaram atenção nesse detalhe. O combo automático? Esse combo automático funciona da seguinte forma: se você aperta o botão fraco, de fato, repetidas vezes, ele faz um combo que termina com um arremesso pro alto, que é uma característica já típica do Marvel. E aí o seu boneco automaticamente pula, e se você continuar apertando o botão, ele continua fazendo combo até derrubar. Sim, é um continua fazendo isso. Dá pra você emendar no forte também e fazer mais um no chão. Dá pra emendar uns combos legais ali, mesmo no automático. E dá pra usar a troca ativa pro outro personagem e tal. Mas são sempre combos que tem pouquíssima otimização de dano. É, eu ia falar isso. Esses combos automáticos, eles tiram muito pouco dano se você usar eles. Quer dizer que se eu quiser fazer um combo automático, eu vou dar bem menos dano do que os combos normais que eu fazia. Sim, é meio que o seu Punisher por isso, né? Você tá, tipo, você tá ali jogando no jogo fácil, você tá jogando no modo fácil, digamos assim, mas você tira menos dano do oponente. Mas você sabe me dizer se no Marvel's Capcom 1, que a gente pode escolher aquele modo, tem o modo normal ou o modo... É o Easy, é igual o Easy do Marvel 1. Não, tem um Easy e tem um muito Easy. Um muito Easy, tipo, cada botão é um golpe. Foi isso. For Dummies, aperta um botão, seu especial máximo. Foi isso mesmo. Aperta dois, seu especial. O Infinity, ele tem isso que o Dago acabou de falar. Você aperta dois botões e aí ele já emenda no especial também. Dragon então, Ball também tem isso agora. Sim, isso é um modo automático que você pode ativar no Infinity ou não. Ou se você quiser jogar mais ou menos do, sei lá, que nem era o 3, ou dois, mais o 2 até, na real, que é você realmente fazer os combos com cada botão e etc, e ir alternando entre forte, fraco e magiazinha, e enfim, e fazendo no modo old school, você pode também. Mas mesmo assim, mesmo tendo essa opção de combo automático e você fazer da antiga maneira, eu achei bem fácil de jogar, eu achei muito acessível. Deixa eu fazer um papel de advogado do diabo aqui. Satanás! Douglas, não me elimine. Tendo esse modo de combo for dummies, isso é ruim? Sendo não, que de forma alguma. É um combo capado? De forma alguma. Eu joguei um pouco do jogo assim, eu joguei no modo arcade com esse modo de combo automático, e eu achei bem fácil, na real. Só que tem essa punição, você vai tirando menos dano do inimigo, então talvez, sei lá, se você vacilar um pouco, você acaba morrendo. Não sei. Porque demora mais pra você bater o inimigo, né? Conseguir derrotar ele, no caso. É, eu não joguei arcade. Eu joguei só modo treino e joguei online, né? Assim como a GG tá falando aí no caso do NGP, a gente ganhou uma cópia da Capcom também, valeu. Foi pra Steam. PC. Foi pra PC. Valeu, Fabão. E eu joguei o modo treino e joguei o modo online. Primeira coisa muito boa do modo online: você tem lobby pra 8 pessoas. Isso já tá no Street Fighter V. Só que no Street Fighter V, 2 jogam, 6 ficam olhando. Isso. No Marvel, 2 jogam, 2 jogam, 2 jogam, 2 jogam. Terminou, quiser trocar, troca. Então agora tem combates simultâneos. E ao mesmo tempo, eu não prestei atenção se tem isso, mas eu acho que tem modo espectador. Você continua podendo ver a partida que tá acontecendo. Se não me engano, sim. É, já é uma evolução muito boa. O netcode do jogo está bem melhor do que o Street Fighter. Isso significa que você tem uma tendência a ter menos lag jogando online. E o Maximilian Dude, que é um cara americano, né, um dos principais caras aí da cena, cabeludo, ele postou no Twitter o seguinte: com 5 barras não tem diferença pro offline. Eu ainda não joguei o suficiente pra chegar nessa conclusão, mas tá bem bom. A internet daqui você também não vai, né? E tem um detalhe, tá? É, como o pessoal, como o Nismigo falou, o jogo saiu na terça. Sim. Primeiro dia de jogo, primeira semana de jogo, o servidor funcionar já é um ponto muito bom. É. Funcionar bem já é quase incrível. Como a gente já falou, o jogo tá bem feio mesmo. Ele tá bem feio. Esqueçam gráficos e esqueçam principalmente aquele modo história horroroso. Mas as lutinhas estão, ó, sensacionais, sabe, cara. As lutinhas eram o que eu mais curtia, cara. Porra. Jogo de luta não tem modo história. Não tem que ter modo história, também acho. Isso é coisa de Mortal Kombat que é inferior. Tá lá, né? Tá lá, Fight tem essa bosta. Mas não ia ter uma história, nego, né? Não falou que ia ser a história, caramba, isso aqui? Então, eu vou pegar esse gancho do PH e eu já vou falar. Exatamente, a Capcom, ela vendeu muito jogo com essa porra dessa história. Tipo, ah, não, vai ser melhor modo história de jogos de luta, blá blá. Claro que eles estão vendendo o peixe deles, né? Mas. O melhor simulador de pesca de brinde dentro do jogo. Melhor modo história que eu vi. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Eles venderam o peixe deles, obviamente, exaltando assim dessa forma. Mas eles estavam colocando muita expectativa nesse modo história, assim, pra vender mesmo. Tipo, o diferencial do Infinity é esse modo história aqui, e venham provar e etc. Mas, cara, não. Não dá, não. É, olha só, jogo de luta ter história é diferente de ter modo história. Você pode ser Tekken, Guilty Gear e The King of Fighters e não precisar dessa imbecilidade. Que é, se for bem executado, pode funcionar. Mas tirei o Tekken 7. Vamos lá. Eu ia te perguntar. Vamos colocar na mesa jogos de luta que tem histórias boas ou razoáveis. Tem que perder o controle mesmo. O melhor é Tekken. Street Chaves, tá, é verdade. O melhor mesmo é Tekken. Tekken é uma história sobre uma família. Mas agora, perdeu a mão com a Akuma agora. Não, isso é maravilhoso. Parem. Não, isso é tudo maravilhoso. O Akuma e o Giz quererem matar o Heihachi. Mas a história é incrível. Mão foda. Não, peraí, vocês estão falando de modo história maneiro ou história maneira? A história em si. A história é maneira. A história contada nos manuais e nas interpretações dos finais dos jogos e é o certo, inclusive. Não, eu sou muito mais o Blanca que caiu do avião na Amazônia e virou o Blanca bolado com as enguias e o comandante Guile bolado que pegou ele e recrutou pro time. E o Ryu, que é filho de alemão, é isso aí. É irado. Vamos lá no Storyteller, vamos. É muito bom. Sobre o Marvel ainda. Eu tô sério, cara. Assim, se você vai levar em consideração as histórias de foda-se que tem num cantinho no outro, Street Fighter tem melhores histórias. Hands down. Agora, se você quer histórias. Agora, esse negócio do Guilherme aí que você falou, você ficou meio doido, você inventou isso aí. É, tá do jeito do desenho já. Ah, não, mano, o desenho ele é o Charlie, porra. Pois é, tá todo chapado. Enfim, gente, mais o Marvel. Isso aí, já cabe em cima de história. Jogo de luta tem história. Esse é um não, ponto. Mas, obrigado. Porra, esse é o ponto mesmo. Esqueçam esse modo história. A Capcom, ela tentou vender esse peixe delas pra diferenciar o Infinity dos outros joguinhos de lutas aí, blá blá blá. Mas, infelizmente. Alguém já comprou um jogo de luta pra ver a historinha? Quero saber o que aconteceu com o Heihachi. Cara, deve ter gente que compra pela história, com certeza. Tem sim. Tem, eu acredito que tem também. Que eles vão japonês nervoso. Claro, com certeza. Mas não foi pelo Heihachi, não, foi pelo Shaoyu. Ok, mas enfim, eu acredito que tem sim gente que compra por história, cara. Tem louco pra tudo na vida. Só então, pra finalizar meu review, é isso. Eu gostei bastante das lutinhas. Se vocês forem comprar o Infinity, comprem pelas lutinhas, esqueçam esse modo história. Vai ter o primeiro DLC que eles anunciaram, o primeiro pacote. Já confirmaram que vai ter Viúva Negra, Soldado Invernal, vai ter o Venom, Monster Hunter. Pantera Negra. Pantera Negra. É, os dois. Não liguei direito. E o Figma? Fundira? X-Men? Não. Diz, os boatos antigos diziam que sim, né? Vamos ver, esperar aí pra ver o que que é. O primeiro pack não tem nada de X-Men. Não vai rolar lá de X-Men tão cedo. Não tem nada de X-Men. Porém, não sabemos o que o futuro aguarda. Como é que é? Aquele negócio do cachorro lá? Ah, é. É. Não dá pra saber o que vem por aí. Ainda muito cedo. Ainda tá muito cedo. Não dá pra... É cedo ainda. Não dá pra saber o que vem por aí. Não, esse pack também é errado porque ele é todo cagado, né? 4 bonecos da Marvel pra 2 da Capcom. Mas ele já tinha anunciado 2, que era o Sigma e o Pantera Negra. É, aí tava ok. Aí vieram os outros 4, fudeu, porque é só Monster Hunter e 3 negros da Marvel. Ah, eles devem compensar com o segundo pacote. Aí vai vir mais da Capcom do que da Marvel. É, caguei pra essa porra. O lance é o seguinte, o negócio das gemas até que não ficou desequilibrado, por enquanto. Ninguém quebrou ainda. Mas sim. Não é que nem já faz aqui. Já vi vídeo de gente quebrando com o Motoqueiro Fantasma. Não, tudo bem. Mas olha só. Aquilo do Motoqueiro Fantasma não era combo. O cara tava fazendo merda ali. Eu sei que você viu, foi um gifzinho, mas é falso aquela porra. Quer dizer, não é legítimo em termos de jogo, dá pra você fugir. Tem umas duplas já meio quebradinhas, é Ultron e Jedha. Basicamente, o Ultron e qualquer coisa é meio quebrado. Mas enfim, começo de jogo. É a nova assim, Sentinela, é a Sentinela mais. É, pode ser. Quero ver se o Steve vai fazer amor também? É, e teve o primeiro. Quartas à noite de luta, né? Lá da Level Up nos Estados Unidos. O Clockwork ganhou, que é o cara que jogava o Marvel 3, sumiu, voltou agora. Ele joga bem. Jogando de Strider e alguém. Strider e Gamora. O Strider ganhou. E a Gamora são minha dupla favorita, cara. Eu gosto muito de jogar com os dois. Até agora é a dupla que eu mais gostei. Em segundo, o Capitão e o Mega Man. Gamora é a Mulher Verde? É. Gamora é a Mulher Verde. Caralho, tem legal. Essa mulher. E não tem o Wolverine, sei lá. Cara, mas você não tá entendendo. Ué, isso aí tá é... Ela não tá no filme do verão, tá? Peraí, um só, gente. Galera dos X-Men, a licença toca Fox ainda, não, então, não, sabe. Pra jogo não tem isso fã. Não tem, isso não tem nada a ver. Não mas, tem. Porra, a Marvel que não quer porque a Marvel não que não quer. Ainda mais porque esse universo do Infinity, que é um reboot, eles usam muito o universo cinematográfico, então... Não, o que eles querem fazer, basicamente, é uma coisa que eles sempre quiseram fazer, é promover os personagens que eles querem lançar nos filmes, nos jogos. Eles vão botar lá o que tá fazendo sucesso no cinema. E se eles não vão ganhar porra nenhuma mostrando os X-Men hoje em dia, eles vão abafar. O que você ouvia da Marvel nos anos 90? Sei lá, era X-Men e o Homem-Aranha. Tinha mais então, alguma coisa? Hoje em dia você não escuta mais do X-Men e você voltou a escutar o Homem-Aranha porque ele voltou pra Marvel. Eles estão tirando os X-Men dos quadrinhos. Como é que eles chamam agora? Os que tem os poderzinhos? Inumanos. Tudo agora é inumanos. É. Aí, por então, essa palavra... Série, se tinha algum plano de inumano no jogo, já deve ter ido pra puta que o pariu também. Eles estão tentando extinguir a palavra mutante dos quadrinhos. Então, eu acho que mutante, os X-Men não cola no Marvel tão cedo. Se e pular. É muito triste pensar isso, porque o primeiro jogo da série Versus é X-Men versus Street Fighter. Daqui a pouco não tem pior, nem mais Street Fighter. E pior, o que origina tudo isso é o Children of the Atom. Mas isso é burrice da Marvel, porque filme dá muito mais dinheiro e a Fox, enquanto continuar fazendo o filme do X-Men, aí vai ter audiência e não vai soltar o osso, porra, burrice. Aceita essa porra e vive a vida com isso. Não é não. Eles vão recuperar porque não dá certo, mas fora isso. A Marvel tá completamente certa, tem que abastar essa porra. Eu não acho, não. Ela vai favorecer os outros, porra, à toa, não vai poder usofruir. Não pode, não. Qualquer personagem que eles criam dentro de uma revista que está licenciada para Fox ou para outro estúdio, eles não podem usar. Então qualquer inovação em história tem que ser dentro de bique deles. Não vão. Que inovação, cara? Que inovação que esse X-Men bode? Eles vão fazer a mulher Thor, a mulher Wolverine, a X-23. Não vão mais. Entende? Cara, inovação em X-Men. A última coisa criativa em X-Men foi botar o Nick Fury, o Khazar e a Vampira na Terra Selvagem, cara. Foi a última coisa, e isso tem, sei lá, 25 anos, 30 anos. Ai, você não leu a fase do Grant Morrison, foi ótima, Cassandra Nova, revolucionou. E de extinção, aquilo que era bom. Puxa aí, Daigo, um review de Marvel. Qualquer coisa da Marvel, então. Valendo. Marvel, baby. Que eu pariu. Por que não? deixa eu pensar aqui. Quando ele falou por que não, eu pensei que ele já tinha escolhido, assim, tipo. É. Parece que é uma ideia ruim. Dago, não sejam meus alunos de da nova, revista do Homem Pé de Pato. Sei lá, vai tirar um super-herói aleatório da Marvel que só ele conhece, assim. Não, não. Se fosse assim, eu ia fazer um review da revista do Homem de Ouro, que tá no número 3 e só tem piada negativa contra gay. Faz um review de Shake It Bololô aí. Shake It Bololô? O que tem a ver com Marvel? Ah, sei lá, o MC é maravilhoso. Ia jogar. Exatamente. Então o MC Brinquedo, o maior próximo Marvel 3, a gente não sabe. O MC Brinquedo muito daria um boneco de Marvel, cara. Porra. Ah, já parece um boneco de Jojo? Porra, não sei. Faz review do que você quiser, porra. O último gibi que você leu, Douglas, qual foi? Mano, o último gibi que eu li da Marvel. Deixa eu olhar aqui o log. Para tudo eu tenho log, crianças. Ah, sim. A última coisa que eu li foi Peter Parker Espetacular Spider-Man, que eles voltaram com a irmã dele, bizarra, a Teresa, que não é irmã dele, e ele tá morando com o Johnny Storm, que agora ele tá pobre, ele perdeu as empresas Parker, ele é um gibi de humor e é muito estranho. E... Cara, perfeito, perfeito. Eu gostaria que você me explicasse como está o Homem-Aranha hoje nas histórias em quadrinhos. É, porque metade do que você falou aí, eu boiei foda, eu não sabia nem que tinha essas empresas Spark, hein? Olha só, peraí. Há dois anos atrás, não. Há dois anos. Primeiro. Não, você não me controla, eu falo errado o que eu quero. Tá bom, é por isso mesmo. Mas faz o seguinte. Nossa, Volta lá pra Guerra Civil. Vai lá pra Guerra Civil, começa lá da Guerra Civil. Não preciso. Vai lá pra Guerra Civil. Você quer que demore? 10 minutinhos você faz, vai pra Guerra Civil. Guerra Civil. Guerra Civil! Peter Parker revela sua identidade secreta porque ele tá apaixonado pelo Tony Stark e quer bater no capitão e coisas ruins acontecem. Aí a tia May toma um tiro, fica à beira da morte e ele volta a usar o uniforme preto. E aí ele espanca o rei do crime dentro da cadeia. Aí depois tá uma época legal que é New Avengers, ele de roupa preta, Luke Cage, Punho de Ferro, um gibi dos defensores disfarçados, isso é muito bom. Peraí. E o capeta? Parabéns. Não, ainda não. Calma. É dentro de New Avengers ainda que vem essa merda que você tá falando aí. Aí tal, aventuras bonitas, Peter Parker de roupa preta. Aí de repente a May começa a morrer pra fuder, assim, toma o tiro que ela tomou, está lentamente a matando. Aí ele procura o Stark. Pô, Stark, me ajuda aí, cara. Pô, me fudi aí, revelei minha identidade secreta por você. Não, cara, eu não posso ajudar. Não, eu não posso ajudar sua tia. Eu não curo tiros. Isso é muito estranho, sua tia já é muito velha. Aí ele bate no Stark. Ele procura o Richard. É. Que isso? Então, bateu na cara! Tipo isso. Ele virou tipo você, assim, que bate nas pessoas, é isso? Tá, mas aí foi por um bom motivo. Ele já tava com mágoa do cara. Não ajudou ele, porra. Então você tem mágoa das pessoas, você bate nas pessoas, é isso mesmo? Não, eu bato nas pessoas quando elas fazem algo que eu não gosto, é diferente. Me inspirar. Ou então quando elas me agridem. Se elas bateram primeiro, elas estão fodidas. Mas enfim, aí ele procura o Richards. Richards, você é um personagem de Jack Kirby. Você cria super ciência, seu vagabundo. Ajuda minha tia que toma um tiro. Ah, mas senhor Parker, o senhor tem que ver que eu não tenho como ajudar a sua tia. Porque ela é uma velha que toma um tiro. E ela vai morrer mesmo. Então aí ele bate no Richards também. Quem? Que mentirada, hein, Douglas? Meu Deus. Ah, mas é isso mesmo. Eu sei porque você não lê essa bosta dessa saga. Eu não tô entendendo nada, assim. Douglas. Imagine, ele está procurando pessoas pra salvar a tia véia dele que tomou um tiro. Chega no hospital. E aí? Aí ele procura o Richards, o Richards se recusa a ajudar, ele bate nele também. Aí caralho! Ele procura o Strange. Esse cara não tá muito bom de ideia, não. Esse bicho é aí. É o Peter Parker mesmo, amigo da minha vida. Peter Parker aí. Isso é uma saga mal escrita, acompanhe. Vamos com calma. Calma que piora. É, com certeza piora. Creio em Deus, pai. Aí ele procura o Strange. Ah, Doutor Estranho, use seus poderes mágicos pra salvar minha tia moribunda. Aí ele, Peter, eu não tenho como te ajudar. A magia não faz esse tipo de coisa. Não sem um preço. Aí explicando desse jeito, o Peter não agride o Strange. E na hora que o Peter tá indo embora, olha, se você quiser mesmo salvar sua tia, tá disposto a pagar qualquer preço de merda, acende essa vela preta aqui meia-noite. Sério? Pra atrair os espíritos. Foi o Doutor Estranho preta. Ensinou... É, exatamente. O Mago Supremo, o cara que cuida do universo, ensinou o Peter a fazer macumba pra salvar a tia, é isso mesmo? Que revista merda, hein, Douglas? Jesus. Bastante. Por que a galera parou de ler Homem-Aranha na época? Calma, vamos piorar. Vamos lá. Só vai piorar um pouquinho, aguenta a mão. Aí ele acende a porra da vela preta meia-noite e surge Mephisto, que é o equivalente ao capiroto supremo da Marvel. Aí o Mephisto fala, tu quer salvar aquela velha? Rola. Tranquilo, salva ela agora. Diga, velha Shirin. Só faltou até a vareta lá, aquele chicote de cavalo lá. Não, salve ela agora, Patu, mas tem um preço. Te falaram que tem um preço? Porque tem um preço. Não, não, eu pago o que for. Paga mesmo, porque o preço é as memórias do seu casamento. Sim. Mas como assim? É, porque o seu casamento, ele é um amor puro. Eu não gosto de amor puro, eu quero tirar essa bosta da terra. Eu não quero que as pessoas tenham esperança. Foda-se de esperança. O Mephisto, ele queria só assistir de novo a novela e resetou? Não, ele não queria assistir de novo a novela. Ele queria que não existisse o amor dos dois. Ele queria rebutar a novela. É. Aí por quê? O Mephisto, de verdade, ele é malzinho, ele só não quer ver amor, é isso mesmo. Não, o Mephisto, nessa aparição, o Mephisto, ele é só mesquinho. Não, o Mephisto é só o Joe Quesada, o editor, que cresceu vendo o Homem-Aranha adolescente e não aceita que agora o cara é casado. Então, ai não, tem que ser igual quando eu era criança. Ele podia, José, ele tá, Peter, eu quero que você mate todas as crianças de Nova York. Por que o Mephisto, ele é todo vermelho, tem chifre, parece Satanás mesmo? E o Mephisto do jogo, ele é aquele bicho irado preto. Não tem Mephisto no jogo. Ah, Blackheart. Blackheart é filho do Mephisto. Sim. Mas tem uma versão jogável do Mephisto no Marvel Street que é só o Blackheart vermelho. É o Blackheart vermelho, Que bosta. É igual o Coisa, né? Que é o Hulk laranja, beleza. Não, Hulk laranja. Ah, se for assim, tem o Venom vermelho também. É. E aí resetou, e aí eles esqueceram. Não, calma. Aí o Peter falou, o Peter teve 24 horas pra decidir se era isso mesmo que ele queria. Aí ele foi lá, falou com a Mary Jane. A Mary Jane brigou com ele pra caralho. Não, você quer mesmo acabar com essa, com o nosso casamento, por causa dessa porra dessa véia que ele já tava indo mesmo? Você quer mesmo sacrificar o nosso casamento por causa dessa merda dessa véia? Mas ela me criou, porra. É aqueles papos. Aqueles papos, tranquilo, aquele papo de terça-feira. É. Aí chega na hora de decidir, o Mephisto vem, o Peter dá pra trás porque ele não dá conta. Não, cara, não posso, cara. Aí ele bate no Mephisto. Não, pera, ele bateu em todo mundo até agora, mas ele não bateu no filho da puta que queria. Ah, mano. Eu tava até com medo de ele bater na Mary Jane, confesso. Aí nisso, a Mary Jane vai até o Mephisto e fala uma merda no ouvido dele. Não. O quê? Ela bate nele. Não. Como é que a Mary Jane vai bater em alguém, Jesus? Ué, bateu no Camaleão. Lembra aquela capa da revista que dá um taco de beisebol na cabeça dele? Bateu. Taco de beisebol é o poder. Tudo. Nessa bobeira, a Mary Jane vai até o Mephisto, fala uma merda no ouvido dele, ele trata, aceita. Aí ele reseta tudo. Tira o namoro dos dois, tira o casamento dos dois, a tia May vive de novo, o Harry Osborn ressuscita. Ixi. E o Peter volta a ser só um estagiário de bosta no Clarim, mas ele não tem a idade antiga. Ele fica com a mesma idade. Ele é um cara de 32 anos, que é um estagiário de bosta no jornal. E aí o que o Joe Quesada consegue? Ele consegue voltar o Peter Parker solteiro, volta o Harry Osborn, não tem mais Mary Jane, e o melhor de tudo, não tem mais a filha deles. Que é ainda o caso de continuidade mais mal resolvido da história da Marvel. Que a menina sumiu e foda-se. Caralho, apagaram a menina, sim, simplesmente. Sim. Não apagaram, ela morreu, ela deixou de existir. Não. O Billy caiu, fugiu com ela. Não foi o Ben, não, foi o Kane. No cara, é verdade, foi o Kane. Foi o Billy? O Bode, o fato do Kane ter levado a garota embora não muda o fato de que a garota simplesmente sumiu e o cara, levaram minha filha. Faz o quê, né? Esse é um erro bizarro de continuidade, mas a Marvel inteira, ao contrário da DC, tem um erro básico de continuidade, que é a porra do massacre. O universo rebutado, o herói que nasce, tudo aquilo não tem explicação, eles só passam por cima. Não, mas usar o Franklin Richard você só pode passar por cima, parceiro. Não tem como resolver se aquele moleque tem envolvido. A gente recriou o universo e vamos fingir que nada aconteceu. Valeu, top. É nóis. Não, mas foi isso que fizeram. Fazer o quê? Não, isso é um problema sério com o Franklin, que é a desculpa absoluta pra tudo, né? Aliás, a menina, a irmã dele, já tá quase o tamanho dele, ele não cresce, né? Nossa, gente. A Valéria tem 2, mas parece que tem 10. Então não adianta muito. Mas enfim, aí o Homem-Aranha ficou a merda, você pode pular agora pro Octopus. Obrigado, eu só queria essa parte. É depois de anos tentando consertar, vários escritores, depois que saiu, o coitado que foi obrigado a assinar isso aí que o Quezada fez. Aí o Peter conseguiu um trabalho dos sonhos, que é num daqueles... Qual que é o termo pra think tank em português? É meio que think tank mesmo, incubadora, é um bom termo. Enfim, é um lugar onde estão fazendo ciência do futuro, chamado Laboratórios Horizonte. O Peter consegue um estágio lá. Futurologia. Lembra-se que o cara de 30 anos tá no estágio. É. Não, mas todo mundo. Não tem gente lá da mesma idade que ele. Não, mas aí, tipo Chase e a galera do House lá. Eles estavam fazendo uma parada docente. É por aí. Só vou dizer uma coisa: nada contra caras de 30 anos de estágio. Podem continuar. Tá. Aí com esse trampo lá, ele desenvolve várias tecnologias, muitas ele acaba usando pro Homem-Aranha mesmo. E nessa época, o Dr. Octopus estava morrendo de tanto tomar porrada na cabeça, ele desenvolveu uma doença degenerativa. Aliás, é muito boa a primeira página dessa saga, que é tipo todo mundo batendo na cabeça dele, Venom, o Hulk, o Demolidor, o Thor, o Capitão América, o próprio Aranha várias vezes nos quadrinhos dando um murro na cabeça dele. O do Hulk é sensacional, com um peteleco. Aí é aquela que mostra ele deitado na cama cheio de coisa na cabeça. Sim, ele fazendo um monte de tomografia. Olhando no Google enquanto você vai falando. Não, ele fazendo um monte de tomografia pra ver qual que é o problema. Aí ele desenvolve um plano pra foder o mundo de vez. Assim, já que eu tô morrendo, eu vou acabar com essa bosta. Eu só sofri aqui, então vocês vão tudo pagar comigo. A saga também meio ruimzinha, chama os Confins da Terra. Onde no final o Octopus é derrotado, mas ao mesmo tempo ele vence, porque ele usa uma máquina de qual que é o tempo que eu tô procurando? De Frames. Não, eu ia falar de foda-se, mas Frames serve também, que troca os cérebros dos dois. Troca é tipo aquela do Chapolin. Pepe, já tirei a vela. Isso. É tipo o Kimil. Só que é mais sutil. Tipo Kimil. Ele programa um dos Octobots dele pra ir na cabeça do Peter e se instalar lá. Fura a cabeça do Popper. Eles trocam de corpo, é isso que importa. É, eles trocam de corpo, trocam de mente. E aí o Peter morre. Tipo o Tony Ramos e a Glória Pires. Isso. Não, mas isso aí é mágico. É o elevador do mal lá. E aí, olha, se eu fosse você. O Otto Octavius assume o corpo do Peter Parker. É, ele assume o corpo do Peter e ele é atingido pela força mais poderosa do universo Marvel, que é a culpa do Peter. É o remorso. Por que não? E com isso ele jura que ele vai ser um Homem-Aranha superior. Ele vai defender o mundo. Ele vai ser um... Jura? Sim. Isso. E aí, cara, e é sensacional, porque ele faz... Ele, quando entra no corpo do Peter, ele começa a pensar, cara, esse imbecil, ele não tem um doutorado. E aí ele faz um doutorado. E aí ele fala, cara, esse moleque retardado é um gênio. E ele fica botando a roupa e saindo pela cidade vendo se tem assalto. Aí ele constrói uma horda de robôs que ele tinha, como era o Dr. Octopus, e deixa patrulhando pela cidade. Aí fica em casa vendo futebol. Quando aquela porra pita, ele, opa, quadrante tal, tô indo lá. Aí vai, e volta. Caraca. E aí tem casa que apareceu. Apesar de que isso aí é que ele falha, porque ele começa a ficar relaxado nesse negócio e o Duende Verde. Instala um troço nos robozinhos pra bloquear a coisa do Duende Verde. E aí tem casos que, por exemplo, assim, ele vê que tá rolando alguma coisa, tipo um assalto em Manhattan. Aí ele fala, porra, a polícia pega isso aí, né, cara? E assim, ele é um Homem-Aranha que entende. Não, tem coisa que a polícia dá conta. Vou ficar aqui na minha vendo futebol. E ficar lá comendo pipoca vendo futebol. Nossa. Assistindo documentário no Discovery. Fascinante. E o Peter morre? É, ele morre. Mas aí um pedaço da consciência do Peter fica vivo na cabeça do Octopus. Tipo Orochimaru. Orochimaru e Kabuto. Credo. Caralho. Outro foi Naruto. Vai de Tony Ramos a Orochimaru. Muito boa essa saga. Cara, mas é realmente uma das melhores histórias do Homem-Aranha de todos os tempos, cara. Tem. Durou um ano só. Não, durou um pouquinho mais. Foi 14, né? Não lembro. É, Superior Spider-Man é 14, mas a saga mesmo desdobrou em mais... Foi quase dois razão, anos. Tem razão. Caraca, foi quase dois anos. Aí, uma das coisas que ele fez foi criar as indústrias Parker. Isso. Ele achava que o gênio dele merecia. Nossa. Mas sabe uma coisa que você falou agora? Você falou que um dos maiores pesos e maiores forças bizarras da natureza do universo da Marvel é o remorso e a dor do drama do Peter Parker. Sim. E esse drama do Peter Parker é uma das coisas que eu mais acho legal no Homem-Aranha, como isso motivou ele a fazer as coisas e ser um super-herói, etc. E é uma coisa que não tem nada nesse filme novo do Homem-Aranha, e nada disso no Homem-Aranha do universo da Marvel novo. É, pelo menos ainda não. Talvez o Homecoming, não. Você diz? O Homecoming. Todo mundo eu fala. Eu não vi ainda, não me dei spoiler. Talvez ainda não tenha caído a ficha pra valer do Tio Ben, sacou? E ele tem a porra do Stark desde o começo que eclipsa essas coisas e atrapalha pra caralho. É, porque é só um leve comentário, Gigi. É, uma das coisas mais interessantes do Homem-Aranha, que é o drama, eles tiraram. É tipo, tem zero drama. Zero. Eu não acho isso tão negativo, não. Eu não acho isso tão negativo. Tem uma hora que você tem que mudar os ares, né? Chega de tanto drama. Vamos pra mim. É, pra mim, o Homem-Aranha é o cara motivado pelo drama lá, e a parada que ele tem que fazer, e ainda por cima é um adolescente, fazendo piadinha, etc. Isso eu acho maneiro. Você quer fazer outra coisa? Faz outro super-herói, cara. Se tivesse isso pela terceira vez, eu ia ficar puto, cara. Terceira vez não dá. Eles agora. Eu não quero assistir o Tio Ben morrendo de novo. Eu só quero que o cara vire uma hora e antes no clímax do filme ele pensa assim: porra, com grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? E fazer uma parada. É por isso que no segundo filme eles vão matar a Marisa Tomei, ou vão matar o Capitão Stacy, sei lá o que eles vão fazer, e vai ter a mesma coisa. Ah. É porque ninguém fica segurando Marisa Tomei à toa pra fazer papel de bonequinha de luxo quarentona há muito tempo, né? Então daqui a pouco eles matam a mulher. Você é cinquentona. Cinquentona. Daqui a pouco eles matam a mulher e aí, em vez de ser com o Tio Ben, é com o Tio Ben, acabou. É resolvido. Duvido. Você duvida? Duvido. Estou anotando suas palavras. Peraí, não, você duvida que não vai. Você duvida que não vai ter esse dramalhão. Você acha que vai continuar? Duvido que vão matar, te amei. Você acha que vão continuar? É mais fácil, cara. É, eu também acho. No universo da Marvel, que não morre nem o agente, o único que morreu foi o Mercúrio, morreu de bala perdida. Você tá falando, cara, que não morre inocente naquela porra? Mataram um país inteiro. Você fala que não morre as pessoas? Não, tô falando que os personagens relevantes não morrem. Vai, segue. Indústrias Parker fazia um tecnologia fodona. Como é que é? Montavam prisões para sobre-humanos. O que mais faziam? Faziam coisas para super-heróis, por que não? Incluindo pro próprio Octopus no corpo do Peter. Ele montou aquele traje preto maneiro lá que tem as pernas de aranha nas costas. Que ele não se segurou. Ele fala: ah, vou fazer um trem de Octopus aqui sim. Ninguém vai saber. Claro. E aí essa saga terminou porque o Octopus no alto da soberba dele não percebeu que o Duende Verde tava por trás de altos esquemas e colocou um bloqueador nos sinais dos robozinhos pra não reconhecer as coisas que o Duende Verde tava fazendo. Na hora que o Octopus viu, metade da Nova York já tá pegando fogo. Isso. E aí o Octopus não consegue vencer o Duende Verde porque... O Norman Osborn tem um fator de racionalidade que é muito igual ao do Octopus, e que só colocando um caráter meio nóia de Peter Parker é que dá pra vencer. Sim. É isso mesmo? Era esse ponto que meio que o Peter Parker. O Osborn é imprevisível demais pro Otto, porque ele não consegue ser mais coração e menos cabeça, ele é só racional o tempo todo. Ele é tão gênio que só pode perder pra um tryhard, né? Que triste. Aí nisso ele volta, traz a mente do Peter de volta, que ele sabia o tempo todo tava na cabeça dele, um pedacinho que tinha sobrado, e ele apaga tudo da mente do Peter, porque o Peter não tem a vivência nenhuma dele no corpo dele. Aí o Peter volta, dá uma surra no Osborn, porque é óbvio que ele faria isso, e aí ele se vê, tipo, milionário, que ele tem uma empresa que tá começando e tá dando alto. Não, mas para. E o Peter que tá na cabeça do corpo do Octopus, morreu? Não, aquele corpo morreu, só sobrou um pedacinho da consciência do Peter que ainda tava na cabeça. Então, de certa forma, o Peter Parker está morto. Não, parte dele morreu. Mas você não espere que vão expandir isso de algum jeito. Morreu, foda-se. Caralho, é muito louco isso, cara. É que vocês estão pensando na consciência humana como se fosse um HD, com arquivos. Sim. Consciência humana é etérea. Só precisa ter um pouquinho dela pra trazer tudo de volta. Apesar de que tem umas coisas faltando na memória dele. Mas isso tipo também a Mary Jane. Não. Isso ainda tem. Eles tem Mary Jane? É, porque a Mary Jane meio que aparece depois. Eles se lembram o que aconteceu tudo aquilo e fica por isso mesmo. Vira Kingdom Hearts. Teve o diabo, a gente apagou tudo e é isso aí mesmo? Top show, vambora? Não, eles não lembram da parte do capeta. Aliás, a Mary Jane lembra, o Peter não. Isso, a Mary Jane lembra. E quando eles pensam no que eles faziam toda quinta-feira à noite, quando eles iam pro parque juntos e viam teatro, o que que acontece? O que que aparece na memória? Não, o namoro deles foi até certo ponto, só que em vez deles noivarem e casarem, acabou ali. É. Bom, vontade de ler quadrinho vem, mas passa rápido. Né, cara? Não, mas pelo menos Superior Spider-Man eu recomendo. É um exercício. Um exercício pra quê? Pra passar raiva? É muito bom. Não é ruim, é bom. É bem bom. Meus amigos. Todos esses movimentos bizarros da Marvel com o Homem-Aranha, todas essas gingadas loucas que aconteceram, só me deram vontade de fazer review de uma coisa. Ei, meu pai. Review de dança, amigo. Boa. Ah, não, você foi fazer aquela porra. Eu fiz dança, meu amigo. E aí, dança de salão? Fazendo a aula de dança. O que, que você dançou, PH? Conta vamos pra lá, gente. Vamos lá, eu estou na minha quarta aula. E aí? Tizuki. Olha o aí. O que, que é isso? Eu não manjo. É uma você lembra dos anos 80, que eram dominados por um ritmo envolvente chamado lambada? Lambada. A proibida? Lembro. Então, lambada caiu em desuso, mas aí eles resolveram deixar um pouquinho mais lento, um pouquinho mais, sei lá, putaria. E virou Zuki. É basicamente. É um caribenho, né? É, meio caribenho, mas aí tem o brasileiro, que é uma mistura do Zuki com a lambada. Brasil com o Egito, é... charme pra dançar bonito, por aí. E é basicamente você ficar ouvindo o tempo todo. Tempo, contra tempo, contra teto, zona. Mas. É uma música muito maneira, música muito, muito, muito latina. É um jeito muito doido, porque... Vocês já fizeram aula de dança alguma vez? Não. Eu gostaria muito, mas eu nunca fiz. Eu assistia muito Dancing with the Stars, conta. Você já viu? Era piada. Conta um pouquinho da sua experiência com aula de dança, boy. Eu tinha uns 20 anos, eu fui mal intencionado. Claro. Claro. Okay. Não, você quer perguntar, cara, né? Falta homem. Não, era divertido, cara. Por incrível que pareça, é divertido. Eu não tenho coordenação motora, então eu falei, isso aqui não é pra mim. Mas é realmente divertido. Você chega mal intencionado, mas em algum momento você acaba entrando na loucura e tal, entendendo os passos, um, dois. Você vai. É legal. Dança é bom, gente. Sim, é ótimo. E é uma coisa muito engraçada, porque você tá lá. Izuki é uma dança que você não dança sozinho, né? Você tá sempre dançando com alguém. E os pares vão rodando a dança, a aula inteira. Deve ser bonito de se ver. Então, meio que você tá dançando, você tá aprendendo o passo, tá começando a entender, troca! Aí você, caralho, troca! Aí tem uma outra pessoa, aí você começa aquele, oi, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu não sei o que estou fazendo, mas acho que você também não sabe o que está fazendo. Aí a pessoa dança pra caralho, você, então você sabe o que está fazendo, eu sou um merda. Continuando, vamos lá, vida que segue. Essa parada. A troca de casal é a máquina de ciúme definitiva, cara. Ô, louco. Então, vamos lá. Zuki é uma dança meio perto demais, né? Uma parada meio... Dança colado. Dança encoxando? Não é forró, mas é tipo... Você dança colado na pessoa, cara a cara, né? E rola um negócio de ter que ficar olhando no olho, que é meio constrangedor. Gosto. Quero. Ih, caralho. Tem zero maldade, porque... Você não tem mais 20 anos, GG. Você não está bem intencionada. Não tá mesmo. Ninguém... Não, eu tô bem intencionada. Eu gosto bastante de dançar. E essa dança, ninguém se pega. Você tá querendo colar o olho nos outros. Apesar de ser uma parada muito assim, se você estiver olhando, você fala, caralho, essas pessoas vão se pegar... Ninguém se pega. E é como se fosse uma regra de ouro, a lei master. Ninguém pode se pegar do céu, essa porra. A lei do tá bom. Caralho, o maluco que trabalhava comigo uma época, cara, ele foi fazer essa porra. Essa era a regra dele mesmo. Ninguém pode se pegar durante a aula. Fora da aula, caralho. O maluco passou um rodo, cara. Pegou a turma inteira. Acho que até a tiazinha de 60 anos ele pegou, cara. Sempre tem um José desse. Então, todas as pessoas que me recomendaram e dançaram e tal, me falaram que esse tipo de pessoa é muito mal visto e normalmente é nem o que conhece não dança mais com a pessoa. Mas... Esse cara amigo meu virou profissional. Hoje ele vive do Zuki. Cara, E é muito engraçado porque fica um troço. É uma parada muito bizarra. Vocês têm que ver uns vídeos na internet, que é o único jeito que eu tenho de explicar. Porque ele é meio que uma parada. A pessoa tá sempre perto. E você tá sempre meio que ditando o passo pra onde vai. Então você nunca pode ficar muito distante do corpo da pessoa. Então você quer que a mulher caia pra trás, você vai indo um pouquinho pra frente, a mulher vai caindo pra trás e você vai segurando. E você vai puxando ela de volta. Então meio que aí do nada você levanta o braço dela, ela vira pra trás, você pega pela barriga, ela deita de frente na sua mão e você levanta de volta e tá fazendo os outros movimentos. E começa uma parada muito doida, latina. Caliente, olé. Que porra, acrobática? É curti, curti. Quero. É dança mesmo, PH? É dança, dança. Nossa, cara. Vou achar um... Tá tendo uns movimentos aí. Vou te falar uma parada pra vocês. Na época do comecinho do BFS, eu quase fiz essa porra, mano. Eu quase fui com um cangaceiro. Ah, porque era fora de mão. Eu quase fui fazer com um cangaceiro que ele fazia no Jaime Arocha. Ele era bolsista lá, porque não tinha homem. E aí ele, na época, falou: porra, pivoto, bora lá fazer Zouk. A rádio se convir que na época eu era esbelto e delícera. Então eu tinha o ritmo nas minhas veias. Mas isso era muito fora de nada, mão. Cara. Tem um gordinho lá que dança pra caralho. Ah, mas eu não gosto. E aí eu não fui porque era fora de mão, mas eu quase me enveredei por este ritmo proibido de caliência e sensualidade. Lambada 2.0. Mas é sério, é maneiro. Tirem seus preconceitos e experimentem essa parada muito doida que eu não soube explicar com muitas palavras. Gostaria que isso aqui fosse um vídeo no YouTube. Podemos pensar esse, no futuro, baixo frente esse, ritmo de Martinica. A próxima evento do Bate Frente Soco não vai ser mais na pizzaria, né? Você não sabe. Né? Quero! Gafieira, gosto! Se tivesse uma meta no Patreon e quando a gente alcançasse ia ter uma tarde de aula de Zouk, eu e o Ilapso dançando só eu e ele. Quero. Pagando bem que montanha. Mas eu conduzo. Tá bom. Okay. Já estou shippando. A festa é o único medicamento que temos. E lápis? Tava tossindo, porra. Calma. Tava tossindo. Até mudou a parada. Ah, é, eu mutei. Eu tinha mutado. Eu tô tossindo pra caralho. Tô tossindo tanto. E a garganta tão ruim que eu tosso tanto que a minha pressão baixa na hora. É instantânea, assim. Eu começo a ver tudo preto. Ih, caralho. Tá ufa. Obrigado, essa porra dessa dança aí não me lembrou porra nenhuma, exceto a época que eu era magro, trabalhava com os caras lá que faziam essa dança. Aqueles tempos eram bons também. Aqueles tempos... Faz review de um vizinho. Cara, olha aí, eu vou fazer review de série de academia então agora. Vou trazer aqui à tona todo o espírito marombeiro de agora já 7 anos atrás, pra dar aqui algumas regras de como o Ilapso de 2007, que precisava não, mas ele queria se formar magro. Ele foi de um cara que engordou uns 20 quilos na faculdade e tava com quase 100 quilos, pra alguém que terminou a faculdade com 70 liso, limpo. Minha mãe tem uma linda foto da estante. Os dias eram assim. Meus amigos, a questão do hábito saudável, da academia, da malhação, da maromba, do whey protein, da creatina, da glutamina, da L-carnitina, do BCAA, da albumina, pra você peidar gostoso, ela passa também por uma mudança de mentalidade na forma como nós enxergamos a comida. Nós, tipicamente, enquanto sociedade judaico-cristã ocidental, somos educados a ver a comida como uma fonte de prazer, coisa que ela de fato é, pode ser. Agora, a questão é quando essa fonte de prazer ela se torna não mais apenas uma necessidade essencial, não mais apenas uma necessidade essencial que é levemente elevada ao nível de breve prazer, e ela se torna um vício. Coisas que podem... Exatamente, eu não queria falar nessa parte ainda, porque eu tô em detox, mas você, muito obrigado, seu filho da puta. Uma métrica importante pra você notar quando a comida e coisas relacionadas se tornaram um vício é... Isso é muito próximo de você ver se, por exemplo, você é alcoólatra. Você não consegue ficar muito tempo sem aquilo, natural. Aquilo se torna parte da sua rotina. E momentos como, por exemplo, skin. E momentos como, por exemplo, hoje eu vou me dar ao luxo de comer uma pizza porque eu trabalhei a semana inteira feito o filho da puta. Essa situação não é uma situação é de vez em quando. É uma situação que é toda semana. A Coca-Cola do almoço, se for todo almoço, ela é todo almoço. Então, no fim das contas, você vira servo da comida e não o contrário. Na verdade, a comida tem que servir a você. Isso é uma frase de Mayra Cardi, ex-BBB. Muito bonita a frase, por sinal. Isso posto, né, essas breves mudanças de hábitos que, das quais nós precisamos, tem que começar também por aí. Já que viver de dieta ninguém vive. O bode hoje está de dieta, mas ele não vai ter a mínima condição de viver pra sempre essa dieta, porque isso é coisa de retardado. Essa dieta dele, porra... Eu não e a dieta dele é pesada pra viver pra sempre, cara. O Whole 30 é pesado. E as pessoas que vivem em dieta pra sempre, elas vão se fuder pra sempre, porque ninguém consegue viver em dieta. Você consegue atingir um patamar onde a dieta não é necessária. Então eu posso até falar aqui da minha experiência, que agora é inútil porque eu engordei 50 quilos de novo, mas daqui a pouco eu perco. Quando eu quiser, eu perco. É, eu falo isso todo dia. Mas sabe porque é verdade, cara? É verdade, mas é verdade. Porque eu falava, quando eu quiser, eu paro de fumar. Aí eu virei e falei, ah, vou parar, parei. É. Meu tio avô parou de fumar assim. Ele saiu em 89, 88. Sarney. É. Pra ir no mercado, aí no caminho do mercado ele passou no bar pra comprar um cigarro, aí falou, porra, se eu demorar muito aqui, vou chegar no mercado, vai ter aumentado o preço, que é Sarney, hiperinflação. Aí falou, depois eu compro cigarro, aí foi. Quando ele voltou no mercado, me vê o cigarro. Ah, agora tá 7 mil. Porra, tava 5 mil quando eu vim. Ah, agora tá 7 mil, porque é hiperinflação. Ah, então não quero mais não. Aí nunca mais fumou. O Sarney fez o meu tio avô parar de fumar. Sarney e Dilson Funaro quebraram Dilson o galho Funaro. Do Aí, voltando à coisa da academia. Eu me matriculei numa academia em maio de 2007. Foi inútil, não fazia porra nenhuma direito. Até quase o final do ano. Mas eu paguei e eu ia até com alguma frequência. A questão da academia, o ponto comum de falha de muitos rapazes aí nos seus 20 anos, é que o cara, ele quer entrar na academia pra virar maromba. Qual é o grande problema de você querer virar maromba? Maromba é uma coisa que é só por fora. É só pra parecer que você é fortinho. Mas na verdade você não tem força nenhuma ali. Então aquilo em absoluto não te condiciona. Aquilo não vai fazer você correr mais. Não vai fazer você fazer barra. E não vai fazer você erguer peso nenhum. Isso aí não é um treino de ganho de força. É só você ficar maromba. É só pra ganhar músculo, mas esses músculos não são força, é isso? Basicamente é água. É água. Ah, tá, entendi. Vira basicamente essas coisas, gente. Mas vira basicamente água. Então, entendi. A questão do exercício físico enquanto treino de ganho de força, a melhor dica que eu posso lhe dar, que é de alguém que hoje tem 120 quilos, mas aguenta fazer um bíceps com 20 quilos tranquilo ainda, treine pra ficar mais forte, não para parecer mais forte. Ou malhe, né, se você for a pessoa que usa o verbo malhar. É menos boiola do que treinar. Treinar é bem boiola, quem fala isso. Você poderia ser um mestre de anime, Pivoto. Belo conselho. Cara, eu tô com a minha voz meio boca, né? Parece que eu tô mais vivido. É uma boa. Então treine para ser mais forte. Eu acho que na edição podia rolar uma música assim, bem dramática de fundo. Vou colocar a música de Naruto. Mano, rock mesmo, tá de sacanagem? Botar a música de Naruto de batalha. Sim. Exatamente. E o importante, tá? O mais importante: malhe perna todos os dias. Não seja o viadinho que só vai, como a gente dizia, malhar presença. Malhar presença é a designação do cara que só vai trabalhar bíceps, ombro, tórax e costas. Ou seja, não malhar presença. Não seja um pra virar um peão depois, né? Que é o que dá, é o que ressalta na camisa polo, entendeu? Não seja esse arrombado. E treine perna todos os dias, sua perna recupera rápido. O treino do Saitama, do One Punch Man, se você tirar a parte do correr 10 km por dia, ele é bem ok. Talvez a flexão você possa fazer dia sim, dia não, mas abdômen e perna recupera rápido. Então fazer 100 agachamentos por dia não é grande coisa. Eu faço todo dia 120 agachamentos. Não, eu tô gordo, não é um problema. No começo, o joelho não vai pro caralho, não? Não, porque a parada é você não joga força no joelho, você joga força na coxa, no quadril. Eu não sinto porra nenhuma no joelho. Mas é porque eu aprendi a fazer direito essa merda, eu fazia muito errado. Quando eu fazia academia da primeira vez, eu evitava, eu ia fazer em aparelho. O aparelho acho que todo mundo condiciona. Faz errado. Pois é, muita gente faz errado. Agora, depois que eu aprendi a fazer certo, dá pra fazer 120, não é de uma vez, é óbvio, né? Você faz em intervalos menores, mas... Pode ser 3 séries. Você pode ser 3 séries de... 3 séries de 40, ou pode ser 4 séries de 30, isso aí depende do dia. Às vezes alternar é bom também, eu não sei, não sou profissional de educação física. Eu só faço o que o mestre manda. A melhor forma é você fazer repetições em trio, sem intervalo nenhum. Tipo, 1, 1, 1, que é ABC, ABC, ABC, parte pro próximo trio. CDE, CDE, CDE, parte pro próximo trio. Isso aí tem uma galera que discute muito essa porra também, pelo que. Quando eu tava fazendo ginástica, o instrutor fazia isso só. É bem comum. Tem uma galera que não gosta, mas aí eu de novo, não sei. Eu na época baixei um livro chamado Guia dos Movimentos de Musculação, que hoje eu sei de cabeça essa porra desse livro. É um PDF que você acha fácil, com todo tipo de aparelhagem que você encontra em academia. Tem lá desenhado e mostrando que grupamentos musculares são trabalhados. É bem legal. É bem interessante para quem quiser começar. Coisas de trabalho de músculo antagônico, etc. Isso aí qualquer estagiário da Bodytech vai te informar. Eu acho músculo que... Músculo antagônico, músculo vilão. São músculos contrários, né? Tipo costas e peito. Tem um detalhe que é mais importante ainda, que é a questão da frequência. Eu, depois que passei a morar sozinho e que tive umas mudanças de ritmo de vida, parei de fazer exercício, como todos sabem, que ouviam aí desde o começo. Eu era um cara de 70 quilos, hoje eu tenho 120. Com isso você gera uma série de problemas de... Se você tiver tendência à hipertensão, colesterol ou diabetes, o coração... Alguma dessas vai aparecer. Eu descobri que meu fígado tá uma merda. E se o meu tá uma merda e eu não bebo e não tomo nenhum remédio que dá problema no fígado, imagina o ninja inimigo. Que graça. Mas isso é muito sério, cara. Se você não faz isso, você não descobre. Tem que tomar muito cuidado com gordura, cara. A gordura pode ir pro fígado também. Posso falar, barato? Ele quer se defender, fala aí. Eu já me preocupei com isso. Não se preocupa mais? Claramente não faz isso mais. Tá muito bem? Tô muito bem. É só não fazer exame, né? Não, eu fiz, cara. Colesterol, essas porra toda. Eu tive que fazer por causa do... Da merda. Agora, eu tive outra merda. Aí eu fiz um monte de exame. Eu lembro. Que é artia. Eu lembro. É delícia, né, cara? Muito boa essa vida de louco. Ah, essa Opa, vida. Opa, é delícia. A gente via com 30 anos, que bonito. E aí eu vou passar agora aqui a minha série favorita, então, de musculação ainda. Pode ser desenho animado também, Rick and Morty, mas agora é a parte de musculação. Você vai fazer, olha só, você vai fazer o treino do elapso bombado, que consiste no seguinte: você vai pra academia 6 dias, tá, na semana, beleza? Porra, então você vai fazer... Hã? Você ia 6 dias? Segunda a sábado, domingo a academia lá que eu fazia em Caxias era fechada. De manhã, musculação, e se você puder ter o ritmo de vida que eu tinha na época, e for lá de noite correr 5 km, ou pedalar uns 30, você vai de novo, beleza? Então, vou tossir. Pronto, você vai pedalar seguinte, 30 quilômetros é equivalente a correr 5 km? Pra mim era, porque ao mesmo tempo tem duas coisas pra mim. Pra mim era. Mas eu não gosto de correr. Levavam ao mesmo tempo. Eu não gosto de correr. Eu pedalar. Tu queimava mais do que correr 5. Eu gostava de pedalar. Eu curtia, mas não pedalava. Porque a bicicleta, ela não te impõe um ritmo, então eu sempre dou uma roubadinha, fico devagar. Tá, então, como é que eu fazia pra consertar isso? Isso aí é pra ser flexível pra você mesmo. Na corrida também você pode colocar menos e tal. Não, mas eu não vou roubar. Eu botei um ritmo e eu não vou diminuir. As pessoas vão me julgar. Peso, amigo. Olha só, crianças. O que eu fazia? Tava pra pedalar entre 20 a 30, preferencialmente 30. A bicicleta era horizontal, isso faz diferença, tá? Na bicicleta vertical, eu tenho uma bicicleta vertical em casa hoje. Ela tá. Usa, né? Eu uso todo dia. Agora ela... Eu tô usando direto, nunca parei de usar, deixa eu comprar. É que às vezes eu faço dia sim, dia não, depende do ritmo. É que a bicicleta vertical, pra homem, ela dá formigamentos em partes, beleza? Eita! Pra mulher deve dar também, mas eu só sou homem na minha vida. Mas a bicicleta vertical não. Então você fica lá sentado, pedala, gostoso. E aí você vai levar o seu PSP, o seu DS, tá? Vai botar um jogo que tem um ritmo bem acelerado. Eu jogava futebol no PSP, beleza? Vai ajustar a porra da cadeira pra tu não ficar igual um filho da puta com problema no ciático. Pede lá a ajuda de um adulto, né, um instrutor lá da academia, que ele vai te instruir a como nivelar o nível da cadeira pra você. Nivelar o nível da cadeira é foda. Ele vai te instruir. E aí você pedala. Aos poucos você começa a aumentar a carga da bicicleta e isso vai te cansar muscularmente. Então isso vai também ser um exercício de musculação. E aos poucos você vai conseguir chegar na carga máxima da bicicleta. E aos poucos você vai conseguir manter a velocidade. E aos poucos você vai... eu falei 30 km, era 30 km por hora. E fazer 15 km, eu falei merda, tá? Você pedala meia hora, faz 15 km de pedalada, beleza? Isso vai gastar caloria pra caralho. Eu saía pingando daquela porra quando eu era gordo. Eu ainda sou gordo agora de novo, mas deixei. Eu saía pingando daquela porra. Com o tempo eu fui modificando um pouco essa parte, porque aí já não precisava mais perder peso. Chegou um ponto em que eu não podia mais perder peso. Eu cheguei a ficar com 68 quilos, tava abaixo, e eu tinha muito músculo. Então eu cheguei a ficar com 3,5% de gordura no corpo. Ei, moleque, quase o projeto Kenshiro, né? Quase o projeto Kenshiro. Se você fosse uma mulher, você não engravidaria. Parabéns. É verdade, é bem por aí, tá? E aí o seu treino vai ser o seguinte, tá? Deixa eu lembrar aqui o que eu fazia. Lembrei. O seu treino será o seguinte: às segundas-feiras, você vai malhar a parte do tronco, tórax e ombros e pernas, porque todo dia é dia de perna, beleza? Lembra sempre disso. Vai ficar com aquela ombreira sinistra. Todo dia é dia de perna, brother. Tórax e ombros e perna. Exercício recomendado, principal. Desenvolvimento completo. Pega os dois halteres, deixa eles paralelos ao corpo, levanta com o bíceps, né, aquele martelo, até o ombro, depois levanta em cima da cabeça. Igual levantamento olímpico, só que você pode fazer com dois halteres em vez de com uma barra, porque na hora de você puxar a barra, você tem que fazer aquela pegada pronada, que é mais difícil. Com o halter você consegue levantar com as mãos supinadas. Eu posso estar invertendo o conceito de supinado e pronado. E perna, o mais importante é que você faça agachamento sempre. Pode começar com 3 séries de 20, você vai sair morto no começo, depois você acostuma. Tá? Pode confiar. Dia 2. Faz lembrar, cara? Aquele exercício do Schwarzenegger que é patenteado, que só ele dava conta de fazer? Não me lembro exatamente qual. Que era o agachamento combinado com levantamento de halter, né? Era maconha. Eu faço também. O cara parecia o pretzel. Eu faço também, mas é bem difícil ele mesmo. É bem difícil. Ainda pra tórax tem o clássico supino, mas eu recomendo que você faça a flexão, que o que mais tem na academia é o maluco que bota 100 kg no supino, mas não aguenta fazer uma flexão, não aguenta o próprio corpo. Beleza? Dia seguinte, você vai malhar costas e você vai malhar perna. Como eu malho costas? Qual é a melhor coisa? Você vai remar, beleza? De novo, não sou profissional de educação física. Se o Cref me pegar fazendo isso, eu vou preso. Mentira, não vou nada. Mas remada. Procura aí, remada. Costas, você vai ver como é. Poxa, que é. Poxa, assim, aquele bando de youtuber e nego do Instagram já tinha rodado. Pugliese. Você pode ficar pseudo de 4 num banco, tá? É porque uma das pernas vai ficar no chão. E aí, a perna que estiver no chão, se for a direita, com o braço esquerdo, você pega um halter do chão e levanta ele numa posição de remada. Você tá puxando ele. E perna sempre, né? Agachamento, mesa romana, etc. Então, tórax, ombros e costas. Tem gente que gosta de malhar bíceps separado. Eu sempre gostei. Então tinha um dia que eu fazia isso. Bíceps e perna. Bíceps e perna. Beleza? 1, 2, 3. Depois repete. Ah, e tem abdominal também. Abdominal também é todo dia. Faça abdominal todos os dias. Consegui fazer igual o Saitama? Consegui fazer igual o Saitama, melhor. Se não conseguir fazer os 100, faz aí uns 60, faz uns... 60 é um bom número. Menos que 20 abdominais também não é... Dá pra fazer. É costume. Tudo é costume. E tem o burpee. Sim. Burpee é o exercício completo. Se você procurar aí burpee, que é o sprawl do futebol americano, você vai ver que é um exercício incrível. O sprawl é basicamente o sprawl. É um exercício que é... Você meio que se agacha, mãos no chão, faz a posição da flexão e volta. Ele é bem difícil. Também é costume. Você pode começar fazendo ele com as mãos numa posição mais elevada em relação ao chão. Sobretudo se tiver muita barriga, que aí a parte de ir até o chão é mais difícil. Chão, chão, chão. E é isso, perna e abdômen todos os dias, malhe gostoso, malhe a panturrilha também de vez em quando, é importante. Façam exercícios físicos, gente. Não cheguem aos 30 Sim. e poucos anos, 40, cheio de problema no coração e todo fodido, e sem poder dar valor a quem você ama, tá? Jogue jogos e faça exercício. E veja o Rick and Morty também, na verdade, meu review desde o começo era esse. É que eu bom. Caralho, mas eu vou deixar um enganado. Não, mas isso aí é verdade, cara. Façam exercícios, porque senão vocês vão ficar. Eu vou desenvolver esses problemas que teoricamente não era pra vocês terem nessa idade, sabe? Tão jovens. Eu subscrevo a fala do Pivoto, vejam o Rick and Morty. E como diria nosso amigo Saga Kazama, comam pizza todos os dias. Porra! Vai lá, Bode, você. Eu vou ter que fazer um review. Você falou pra de fechar. Você falou de porra, difícil isso. Academia, alimentação, vida saudável. Você vai fazer review da sua dieta? Eu vou falar sobre sobrevivência. Ah, ok. Caralho, que delícia, hein, Bode. Que isso, no fundo você tá ensinando como sobreviver, tal qual o Gladiolus, aquele homão da porra. Sempre voltamos a Final Fantasy. Sim, Final Fantasy XV Eterno, com esse modo multiplayer, se preparem. Preciso de 3 amigos. Já tenho um aqui. Sobrevivência. Eu quero falar. falar de uma série de televisão sobre um sobrevivente. Ai, meu pai. Pelo sobrevivente designado. O sobrevivente designado. Escolhido? Exatamente. Ai, meu Deus. Caraca, o glorioso Jack Bauer na sua nova série de televisão, que é maravilhosamente ruim e dá a volta e se torna boa de novo. Você não pode nem chamar ele pelo nome? O nome dele é Jack Bauer. O nome dele é Jack Bauer. Não. Não, ele não é só isso, não. O nome dele ou é Jack Bauer ou é Big Boss agora. É. Ou o vampiro escroto do Garotos Perdidos. Ah, pode crer. Jack Bauer, o nosso querido Jack Bauer, ele tá fazendo o cara que era tipo o ministro da cidade, assim, o cara que cuidava de urbanismo e esgoto. Sacou? Peraí, olha só, Bode, isso não quer dizer porra nenhuma. O Kassab já foi ministro das cidades. E aí? Quer dizer que Kassab não pode ser presidente? Kassab pode ser o Temer, meu amigo. Qualquer um pode. só tá bom. Pera aí. E a história é a seguinte: nos Estados Unidos isso realmente existe. Existe, acho que a Assembleia Geral, que eles chamam, que junta Senado, Executivo, Judiciário, junta todos os poderes americanos no mesmo lugar. E dado o risco de acontecer algum atentado terrorista, ele selecionou um membro de cada poder para ficar no lugar isolado, para que caso dê merda, ele assume os poderes. E eis que Jack Bauer, esse ministro sem prestígio nenhum, um cara que ia ser demitido no dia seguinte ao evento, é o designado, né, para ficar lá tomando Coca-Cola enquanto ele vê o evento pela televisão. No evento acontece um atentado terrorista, todo mundo morre e Jack Bauer é o único sobrevivente do poder executivo. E o cara que era um ministro merda se torna o presidente da república. Porra, o plot é bom pra caralho. Aí você pensa, Jack... é retumbante isso, né? Sim, e daí o Jack Bauer na Casa Branca, você fala, porra, vai ter tiro, vai ter morte, e agora? 24 horas voltou. Só que a série, cara, ela tem uma premissa. Ela tem dois personagens principais: o Jack Bauer, que é o presidente, e a Nikita, que é uma agente da FBI. Nikitinha, gosto. É a Nikita mesmo? La Fama Nikita? É, não, Nikita. É a Nikita da Maggie Q, a Nikita dos 2000. Ah, okay. É a Maggie Q, que é a Nikita, ela é a Nikita, cara. Tá, é Nikita. Eu tenho um tiro nessa série? Não, tem tiro. Só que aí tem um tiro, mas não é ele que atira. Quem atira é a Nikita, o Jack não atira. Ah, okay. É uma merda. E aí a Nikita cheira como uma personagem ressentida que perdeu o marido no atentado, ela está sofrida e tal, e ela é rebelde, e o Jack, ele é descrito como o cara que não é político e virou presidente, ele não sabe como conduzir as coisas. Só que a série, cara, ela é muito ruim e ela não sabe como conduzir a trama. Então, o Jack, que é um cara que não é político, do nada ele tá fazendo discursos. Aí no final do episódio lembram que o personagem não é político, ele, ai, mas eu não sei falar, eu não sei o que eu estou fazendo, sabe? É uma série que vai esquecendo as próprias premissas ao longo dos episódios. É maravilhoso, cara. E tem uma trama política muito merda, uma trama de ação com a Nikita muito merda, mas ao mesmo tempo é muito boa, porque é tudo muito trash, muito ruim, mas bem intencionado. Sério, gente. E sai na Netflix toda semana, assim. É novelão mesmo. Vejam. Novelão. Designated Survivor. É a alegria do meu dia. Toda sexta-feira a Netflix tá voltando. Dia 27 ele está de volta. Você tá me recomendando uma série ruim? Mas ela é ruim boa. É uma série que te faz rir. Você vê uma cena de ação, você ri, sacou? Eu tava assim com a Nikita. Ou seja, a mulher já tem esse pressuposto. Estou com sentimentos diversos. Misturados. Né? Misturados. Ah. Misturados. É um sabor agridoce, sabe? Não é uma série boa. Ok. Você não tem como você falar que é uma série boa, mas ela não é ruim. Ela é péssima. Mas sendo boa. Caraca! Sabe que eu ouvi esse discurso, mas não me convenceu. Sabe aquele papo? É melhor ser o melhor dos piores do que o pior dos melhores? Ele é o melhor dos piores, mas ele é muito bom mesmo. Assim. Ele é um gênio dos piores, sacou? Ele se destaca muito da turma B, aquele colégio filha da puta que separa a turma A e da turma B. Sim, ele é o top da turma B. E ele vai passar pra medicina, sacou? Isso é demais. Raiva. Sobre o universo designado? Veja, tem na Netflix, gente, vejam. Qual é o nome aqui no Brasil? Não tem. É Designated Survivor, né? Acho que ele é direto na Netflix mesmo, porque ele não passa em TV em acabo aqui. Porque é da Fox lá, né? Sim. É, a Fox tem um monte de programação que é só online agora. Várias séries que só duram uma temporada, é meio engraçado. A Fox, ela vive esse vai e não vai de série. Eu lembro muito de Fringe. Fringe foi um perrengue, cara. Quase que não ia aquela série, mas foi no final. Fringe por conta da audiência, fia. Não foi por causa da audiência. A Fox sabotou a série. Eles ficaram mudando a série várias vezes. Exatamente. Só que Firefly também, eles passaram os episódios tudo fora de ordem também, né? Ninguém entendia porra nenhuma que tava acontecendo. Mas Firefly, e ainda era naquele acabou, slot, né? De sexta-feira escroto. Sim. Como é que é o nome do filme que é? Serenity. É o nome da nave. Gosto. Deve ser uma das poucas no universo que gosta, mas gosto. Não, é bom. E eu acho que não cabe falar aqui, já que a gente tá falando de Jack Bauer, vejam 24 Horas também. Uma puta série boa que vira, que dá a volta e fica muito, muito ruim, mas você não consegue largar. Peraí. Quando que fica muito ruim? Agora você tem que explicar. Wayne Presidente. Olha, eu tento aceitar o seu argumento, mas ele é um argumento merda, tá? Porque você acabou de me recomendar... tudo bem que você falou que é ruim, a série do Jack Bauer Presidente. O maior problema com 24 Horas é que se você for fazer a linha do tempo, você passaram no mínimo uns 24 anos. Sim. O tanto que tem de presidente e... Porque você começa com... Enfim, eu não vou dar spoiler, na verdade, então vou ficar quieto. Não é, mas é isso tem a ver. Não, na primeira você temporada tem... ainda não é. Então, na primeira temporada, você tem ainda a eleição é. De quem virá ser presidente. Que é. Dá pra falar que é o Palmer, é óbvio que ele vai ser o presidente. Porque porra, a gente Palmer, muito poderoso. Teria meu voto no céu. Sim. Obama antes de Obama. Daquele ator. Porra, o mão da porra. Aí, quando o David Palmer sai da presidência, entra um cara que mas é substituído. O David Palmer, ele completa o primeiro mandato, então são 4 anos. Sim, então. É o... E aí, ele é aquele babaca, né? O Logan? O Logan. Não. O Logan, ele é vice de um cara. É vice de um cara, mas ele entra no meio do caminho, em função de circunstâncias que a série explica. Não, mas e depois aí, ele vira presidente também. Não. Então, ele vira presidente, mas não, ele, o presidente, ele... a Dilma dele ficou incapacitada de continuar. Não tinha mais por isso condição. Que ele vira presidente, não. Aí não é ele vira presidente. Sim, mas ele nunca ganhou uma eleição, ele não tem um mandato inteiro. É isso. Então, aí, são 8 anos. Oito e anos. Aí você tem o Wayne Palmer. Nossa, mãe do céu. Que cumpre pelo menos um mandato inteiro. O Boina Bane com quatro anos. Presidente. Sendo que, na verdade, o David Palmer teve 2 mandatos. Pô, não. Caralho. Não, o David Palmer, ele não concorre à eleição, ele fala, não, vou pedir a conta, Cherry fez merda, deu pra mim, valeu. É verdade, na segunda temporada, é verdade. Sim. Cara, eu nunca tinha parado pra pensar que se passaram tantos anos na série assim. Então, o Wade Palmer assume a presidência, cumpre o mandato, são 12 anos. 12 anos. Caralho, mano. Aí entra a presidente Cherry, não é? O Cherry, é a presidente que parece britânica lá, a senhorinha, é a muito mulher. Presidente. É a única mulher que tem. Vamos chamá-la de Hillary. É o que eles queriam, né? É, então aí entra a Hillary e ela fica 2 mandatos. Ela fica 2 mandatos, tá? A série e mesmo que ela ficasse então. Só, e mesmo que ficasse um mandato só, são 16 anos. São 16 e eu acho anos. Que aquele cara, aquele gordão, acho que era Noah, lembra? Aquele cara que tem o sotaque meio texano. Ah, tem o Noah. Ele era o vice do Wayne ou ele ganhou um mandato próprio? Eu não lembro mais qual é a dele. Eu não lembro. Acho que ele era secretário, ele não era nem vice. Não, mas ele vira presidente. Tem até uma temporada que ele pegando a secretária filha da puta. Noah Daniels. Isso. É verdade. Esse cara era o burocrata que atrapalhava o CT, não era? Não, então, esse cara, ele realmente foi presidente. É, e ele foi vice do Wayne. Agora, como ele entra... Não sabemos. Eu não lembro mais. Ele era um burocrata da PAC que estava atrapalhando o CT o tempo todo. Ele faz muita coisa lá da Constituição e tira. Ele dá golpe. Ele é o Temer. Sim. Ele dá um golpe. Paralelos. Ele dá um golpe. E... Ah, não, é Alison Taylor, o nome da presidenta. Isso, ela era muito boa essa presidenta. Taylor, presidenta. Sim. É. Isso aí. Aí ele tenta se reeleger e perde pra ela. É isso. Ele tenta se reeleger, perde pra ela. E aí ela tem pelo menos um mandato. Eu falei, as duas temporadas finais são dela. Eu falei Cherry porque o nome da atriz é Cherry. Cherry Jones. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Tá. E aí ela é a última presidente. Última presidenta. E é isso. E ela é a Paladina Suprema. Ela é tudo aquilo que o Lula diz ser. Essa é a Alison Taylor. Ela é sinistra. Então, depois de David Palmer, ela é a única pessoa realmente presidenciável daquela série. Isso. Depois do Obama, né? É difícil você chegar. Apesar de que ela não impede o Jack de ser ferrado pelo Logan no final, né? Não, mas ela é política, tá? Igual ela não é. Enfim. E inclusive a galera que não viu ainda agradece o spoiler já. Não, eu não falei como. Gente, 24 horas não se trata de spoiler. Mas eu acho que ele é muito melhor apreciado se você não falar nada pra pessoa. A gente não pode falar aquele nome e o sobrenome de uma mulher que faz. É, eu tava pensando exatamente nela. Não, não pode fazer isso. Que nome? Caraca, ela que não deve ser pronunciada. É. Que nome? Tava todo pensando mundo... exatamente nela. Vocês têm uma tanana na vida de vocês? Aquela coisa que parece pra... Porra, pode crer, viu? Só vem pra fuder sua vida. Que horror, espero que não. E tem um detalhe, né? Tem alguns personagens incríveis que vão e voltam, tipo o Bill Buchanan, o mito. Porra, Bill Buchanan. O cara é muito, muito burocratinha, né, cara? Aquele, como... aquele cara que tá em todas as presidências. É o cara que começa lá com o David Palmer e ele vai quase até o final. Ele sempre é secretário de alguém. Ah, e aquele... O, e aquele, aquele velho, é. É, que no... Que em algum filme ele... Ah, aqui no, no Sonho de Liberdade, é o diretor da prisão. Isso! É, tem eles, é eles, esses caras, e tem o cara que é segurança de todos os presidentes. Porra, o chefe, o Aaron. O chefe, o Aaron. Aaron. Porra, o Ruivo Careca. Caralho, cara. Aaron, cara, que budeco incrível, gente, cara. A filha do Jack Bauer não dá, show de vizinha, mas não dá. Mas o, e o gordinho da CTU, cara? Que cara foda. O gordinho foda. É, o gordinho é irado. Ele aparece pouco, porra, infelizmente, né? Porra, ele... Não, eu não vou falar, mas... Porra, que personagem é, sim, não, não fale nada, não fale nada. É, é o gordinho. É o... Como é que era o nome dele? Edgar. É, o Edgar. Edgar. Edgar da CTU. Último o... papel vivo de Newton da Mata na dublagem. É mesmo? É. Além da Chloe, que a Chloe começa como personagem B da série e vai ganhando nosso fortemente. É. Isso, a Chloe é uma das personagens que mais cresce. A co-protagonista. A sim. série chegou ao ponto que é Jack e Chloe. Sim. É verdade. Somente na, naquela temporada que veio depois. Cara, tem uma temporada que a Chloe mata a gente, cara. Ela pega uma escopeta. Pega uma metralhadora. A Chloe é irada, cara. E tem também grandes clássicos, tipo Tony Almeida. Porra, Tony, o cara... Esse personagem tem desenvolvimento, brother. Ele Michelle passa... Era um imbecilzão, né? Era o Zé Ruela que tinha lá, que não dava nada pelo cara. O cara vira líder da CTU, pai de família, figurinha. Porra, Tony Almeida, brother. Que homem. Porra, Ryan Chappelle. Porra. Qual era o nome do cara da segunda temporada? O diretor da CTU da segunda temporada? Mason. Que homem. Nosso herói. Porra. São grandes clássicos. A segunda temporada eu lembro muito pouco dela, porque o que acontece 24 horas? A primeira temporada, ela é boa, mas ela vai ficando muito ruim à medida que você vê as próximas. Caramba. Porque a primeira temporada é aquela parada, tem dois casos acontecendo, pessoas com quem eu trabalho podem estar envolvidas em ambos, e não sei o que, bababá. Mas assim, cara, depois disso, vira uma parada assim de tipo, atrás de terroristas inacreditáveis de foda. Maluco. No mesmo dia, o Jack Bauer evita uma bomba atômica, controla um cartel terrorista no México, enfrenta a nêmesis dele e rouba um helicóptero presidencial. O cara é muito foda, cara. O cara é muito foda. Amputa a mão de alguém. Exato. E guarda no forninho. E guarda no forninho. Cara, é muito incrível. Essa temporada é incrível. Tem temporadas assim que você vê que a ação chegou num clímax e você pensa, mas peraí, tá no episódio 12 ainda. O que tá acontecendo? E aí aquele clímax do episódio 13, tipo, ó, cara, isso aí era só o subchefe, tem na verdade uma outra mega trama, aquele vilão chinês que você achava. Na verdade era um Zé Ruela, o vilão mesmo é um cara americano, ex-marinas, que não sei o que, que tá bolado com o sistema, e yes, Jack Palmer, caralho. Cara, e é muito... Uma coisa que eu peço pra você colocar no post, cara, é aquele vídeo japonês do Jack Palmer cantando. E cara, o final da segunda temporada, não vou dar spoilers do que acontece, eu vou falar da cena. O Jack nunca morre, né, gente? Senão não tinha série, claro, e não tinha Designated Survivor, onde o Jack vira presidente. O final da segunda temporada acontece coisas cabulosas, muita coisa, muita desgraça. Aí o Jack chega no carro, ele fecha o carro, ele começa a chorar no carro, o celular toca. O celular toca, ele olha pro celular, é o presidente, ele engole o choro e fala: pois não, presidente, estou a caminho. Que mão da porra, caralho, Jack Bauer. Ele é o dever. Ô, Bode, desculpa insistir, mas é na terceira temporada. Era a terceira. Tudo pelo qual ele passou, tudo que ele teve que ser. Mão que ele teve que amputar dos outros. Chega lá no final da terceira. É isso que ele chora no final da terceira. E aí ele chora. O cara chora. Tu fica com muita pena, ele tá muito fodido. E ele continua trabalhando. É isso. Tá aí. É porque assim, na verdade, o momento mais bizarro da vida dele foi a primeira temporada, né? Ele é foda. A primeira temporada. É que o personagem não é desenvolvido. Eles até tentam dar um desenvolvimento, mas foda-se, não anda. E aí, na primeira temporada que a gente entende o trauma dele, a postura dele em relação a tudo depois, até a relação dele com a show de vizinha, tudo é decorrente da primeira temporada. Show de vizinha. É isso. E aí, mas assim, a filha dele, eles tentaram... Nossa. Cara, a garota tipo, na primeira temporada... Ela passou por tudo, mas nada deu certo. Ela, na primeira temporada, ela não podia ter senha no próprio e-mail. Porque ela era adolescente, na verdade, né? Então tudo bem. E aí, na terceira temporada, ela é a hacker suprema dos Estados Unidos. E na segunda, ela cai numa armadilha de urso. Ela cai numa armadilha de urso. Cara, ainda bem que tiraram essa mulher, cara. Ainda bem que tiraram ela rápido. Porque ela não ia adiantar nada, só ia atrapalhar. Não, mas ela volta assim, tipo, fala duas coisas em um episódio, pelo telefone, e vai embora. E aí tudo bem, aí não me incomoda. Vamos embora? Vamos acabar? Não, é. Acabou. Vamos. Vamos. Daigo, me ajuda, eu não tenho voz. De um episódio do nosso podcast é da verdade. E o que aprendemos nesse dia, senhores? Você mais ninguém, assim. Aprendemos que podemos nos divertir muito falando de qualquer merda. Sim. Aprendemos que, vamos lá, vou fazer um review do programa inteiro, olha só. O programa começou com o Marvel vs Capcom, que é um jogo bom, se você não quer história, ou seja, se você quer um jogo de luta, é um jogo bom. É, a gente passou pro Daigo contando as histórias do Homem-Aranha. Então, gente, quadrinhos não dá, né? Não dá. Leia enquanto vocês são jovens de espírito, porque depois, se o primeiro boleto no teu nome, tu não vai conseguir mais dar HQ. Caralho, que bosta de argumento. Faz muito sentido, né? Não faz, não. Zuki é putaria sim, mas pode ser divertido. Atividade física, malha em perna. É importante malhar perna e abdômen. E comprem um pôster do Jack Bauer e coloquem nas suas casas. Eu acho que é isso, a síntese do programa. Eu acho que dá pra. A gente pode colocar todas as nossas coisas em uma única atividade, ó. Você pode colocar um pôster do Jack Bauer na sua parede pra você se inspirar em ser uma mão da porra. Ou uma mulherona da porra também. Você pode se inspirar nele se você quiser. E aí você vai pra academia, malha suas pernas, principalmente. Enquanto você tá lá malhando, você pode, enquanto você tá lá na bicicleta, ficar lendo o quadrinho do Homem-Aranha, se você quiser e tal. Ou, sei lá, escutar podcast, enfim, mas você pode incluir um gibi aí nesse meio. Quando você chegar em casa, se você estiver muito cansado, pingando suor, depois que você tomar um banho, você pode jogar Marvel. It's Marvel, baby, yeah! Olha aí, formamos uma rotina pra pessoa, e o bode gosta de rotina. Na verdade, todo esse episódio, na real, foi pra fazer essa rotina pra você. Ode a rotina. Eu gosto. Rotina de exercícios é tudo. Seus e-mails para eugostodejogos@baixofeitosoco.com. E procurem Baixo Frente Soco em todas as coisas. No Twitter. Instagram, Twitter, Curiosquete, Facebook, foda-se. Tem Instagram? No Instagram, por acaso, não tem. Mas pode ter, vai saber. Eu acho que vou criar, só pra... Cara, esse Instagram, bicho. Você posta foto, você faz stories? Com certeza não. Não, eu não. É só... O Totinho que faz. É só você ler qualquer coisa de mídias sociais do Four Corners... Que você vai entender que o Daigo nunca posta nada. Tudo não, mentira, é muito educado. O Twitter sou eu. Tudo é muito convidativo. Não, o Twitter sou eu e o Matheus, seu animal. O Twitter é você, seu animal. Então tá bom. Mas o Facebook é tudo muito convidativo. É tudo muito. Vem aqui conferir conosco, não sei o quê. É nítido que não houve Douglas Santana ali. Você já viu qual é a produção do Toshin? Não vi. Açougueiro? Porra, imagina. Ah, pô, o Toshin é publicitário, caralho. Eu acho ótimo. Eu gosto muito do Toshin, inclusive, minha coleção de bonecos de One Piece. Foi ele que me vendeu. Beijo aí pro Toshin. É, beijos pra todos. Aliás, a gente tem que gravar o nosso episódio sobre jogos de luta de luta livre, né? Aliás, discutimos hoje fazer stream de jogo de luta livre. Faça. One Piece fez 20 anos no BFF, não comemorou. Não comemorou, mas é porque era pra outra coisa comemorar e eu não vou falar mais sobre isso. Ih, mané! Será que por isso que o Luke não veio? Caralho. Ih, treta. Vamos embora, então? Vamos. Tá bom, né? Até a próxima semana com mais um delicioso Eu Gosto de Jogos do Baixo Frente Soco. Divirtam-se. Um beijo pra vocês aí no Brasil. Esse e malhem a perna. É nosso. Malhem a perna. Jovem, não usem Douglas. Pelé, toca aqui. Arnaldo. Muito bom estar com vocês aqui nesse mês de junho e julho. O Tetra é nosso. Brasil, único tetracampeão mundial de futebol. Fiquem com Deus, um beijo e até lá.